Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, come get some. Eu sou o Júnior de Filho e eu deixei alguém do lado de fora. Eu sou o Easy Nobre e IDDQD, ganhei. Boa, boa. Eu sou o Evandro de Freitas e o primeiro FPF foi o Stiling na rua. E eu sou o Bruno Carvalho e eu é um pronome em primeira pessoa. Caralho. Muito bem, nerds, estamos aqui sem o Azaghal, cara. Agora... A turma já vai dar uma puta odiada na gente. Vamos alimentar conspirações, né, cara? Olha só, o Azaghal não pôde por problemas pessoais que ele teve que resolver correndo. Não tem nada a ver com o Jurandir, não tem nada a ver com games. Não tem a culpa é minha, fala a verdade, a culpa foi minha. Mas ele, bom, o Jurandir prefere dizer que ele fechou a porta e não deixou o Azaghal entrar. Mas sim, nerd, nós vamos falar sobre First Person Shooters. Cara, os jogos de tiro em primeira pessoa que são tantos que é impossível a gente falar de todos aqui. Isso não é uma lista dos preferidos, isso não é uma lista dos melhores. É só uma lista de games que nós vamos comentar aqui para acompanhar a história desta fantástica modalidade de games que afundou os meus adventures da LucasArts. E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast! Vamos! Azaghal, hoje você não está no programa, o que você sabe que vai ser usado pelo Jurandir Filho como uma arma contra você. Que arma? Ele vai inventar alguma merda aí, eu sei que ele vai bullshit. Hoje. Não estou no programa porque me recuso veementemente a continuar gravando com esse senhor. Tá bom. Mas sabe o que é mais engraçado? É que a gente fez a campanha bem sucedida. Né? Chupa meio meio Jornal de Filho. Teve milhões de acessos e caralho. Aí eu ouvi dizer que ele fez uma coisa parecida no programa dele. Ah, fez? Pra zoar assim, em eu você? Soube dizer porque eu recebi, juro por Deus, 3 hashtags. Era o quê? Chupa meu áudio, Azaghal. Qualquer porra assim. Mas olha só, eu recebi só 3 hashtags. Ai, ai. Isso diz tudo sobre o Jurandir Filho. Então eu me recuso a conversar sobre games e a conversar sobre, com o Jurandir Filho. Ai, cara, é muito divertido isso. Vamos lá. Eu não vou falar mais nada, tá? Você adora alimentar essa merda, então... Alimentar o quê? Eu acho pura verdade. Vamos lá. Azaghal, já que estamos falando de First Person Shooter Games, hoje nós vamos anunciar aqui o Far Cry 4 da Ubisoft, Azaghal, que é sucessor do shooter número 1 de 2012, que foi o Far Cry 3, que foi muito, muito foda. E o 4, eu joguei, além do Nerd Player, joguei mais. Que jogo divertido que é Kirat, esse mundo eu de Kirat. Como eu disse... Você gostou mesmo. É o único jogo que eu gostei mesmo. Não, você se diverte. Na hora você se dizer, reclama. Mas gostar, na hora assim, eu consegui que alguém fizesse um suppressing fire. Ah, e você gostou dessa parte. Eu sei. E eu consegui dar um tiro, sem ser aquela loucura de ficar todo mundo pulando e correndo. Pra mim foi o máximo, cara. Foi tipo assim, uma situação real. Foi bem legal. Foi bem legal. A gente fez uma parada que é assim. Você dá um tiro de supressão, o cara se esconde, o sniper mira, quando o cara bota a cabeça de volta, pum! Caraca, isso foi tão perfeito. Cara. Foi maneiríssimo. Puta, foi. Deu de 10 a 0 nos FPS, cara. É muito maneiro. Então, cara, você está nesse mundo de Kirat, que é esse mundo aberto, lembrando, com a natureza toda solta pra explorar. O Nerd Player da semana, se você não viu, o Azaghal foi caçado por dois cachorros do mato, que fosse. Caralho. Foi bem divertido. Tava lá pegando o couro do bicho e foi caçado, né? National Geographic, muito divertido. Então, muito legal você ver como esse mundo tá vivo. Ele não funciona só em volta de você, com gatilhos que você tem que acionar. Não, você tá lá, de repente, interage, os bichos vêm te caçar, é muito maneiro. Os elefantes podem ser usados como armas, é muito maneiro, sai pisando, sai atropelando tudo que é carro, tudo que é gente, tudo é muito atropelando maneiro. Não, meu amigo, catapultando. Catapultando, é muito maneiro. Esse mundo dominado pelo Pegamin, que é aquele Neymar de rosa, que as pessoas estão achando parecido com o Clodovil também. Ah, não, não acho que tem nada a ver com o Clodovil. O Neymar, ele realmente parece. Mas é personagem muito maneiro, que é esse ditador, general, warlords ali, daquela área, e que vai te causar problemas, aquele negócio, aquelas facções. Você luta, tem que ter aliados, vai lutar contra a facção dele, destrancando bases, invadindo fortalezas, etc. Muito maneiro. Jogo que você pode jogar em co-op também, jogamos juntos no Nerd Play, muito divertido. Cara, co-op é uma parada que faz o jogo ficar mais do que duas vezes mais divertido. Vai ficar muito legal. Vai experimentar com seus amigos, é muito maneiro. Compra lá pra PS3, PS4. Tem na Nerd Store, eu não sei se tem, será que já acabou na Black Friday? Não sei. Tem link aqui no post pra você comprar. Confere na Nerd Store antes. Exatamente. Far Cry 4! E, Azaghal, nós todos empolgadíssimos com o trailer de Star Wars. Sim. Estamos com espíritos renovados. Aquela Sim. criança interior voltou com tudo. E a gente vai falar do trailer, gente, no próximo Nerd Office. Vocês sabem que calma, Nerd Office demora, calma, calma, entendeu? Isso faz bem feito. É correria, não adianta falar na frente e falar merda. Eu vi muito vídeo aí na internet, né? Falando rápido, falando na frente, falando merda. A gente vai falar no nosso tempo e vai falar direito. Isso vai então, acontecer. Exatamente. Então, mas vamos aproveitar para falar de Star Wars Herdeiro do Império, Azaghal. Olha aí. O que é isso? Um livro. Um livro, sim, é verdade. É o primeiro livro da trilogia Tron. Tron? Que foi um livro de muito sucesso. Ele basicamente catapultou o universo expandido de Star Wars, que conta a história de 5 anos depois do retorno de Jedi. 5 anos depois daquela festinha. Daquela festinha com os Ewoks. Exatamente. Super festinha. Ele foca num grão almirante chamado Thrawn, que é um alienígena, um cara azul com olhos vermelhos e tal, que ele diz assim: o Império não acabou porra nenhuma, compadre. Eu continuo, eu me recuso a aceitar isso. Você tá ligado que no Japão teve isso? O quê? Quando acabou a Segunda Guerra teve Mundial. Tinha uma galera que não aceitou. Tinha uma galera que não, o nosso imperador jamais se renderia. Se renderia, exatamente. Ele faria, era aquele baiano, não sei o que lá. E aí essa galera continuou até, sei lá quando, fazendo guerrilha e o cacete. Teve um cara aí que ficou até os anos 90 aí, na Uma ilha, né? Uma ilha, é isso? É, maneiro, porque isso é real, isso existe. É real mesmo, né? Cara. E aí, quer dizer, o que acontece? Ele é comandante de um Star Destroyer, o Chimera, e ele conquista povos. É muito maneiro, ele analisa a arte dos povos pra conquistar. O cara é muito maneiro, é um personagem irado. E ele é o vilão dessa trilogia, né, cara? E você vai ver o que aconteceu com os rebeldes, com eles estão organizando o novo governo, né, depois da queda do Imperador e tal. Você vai ver o Luke começando a perder o contato com o Obi-Wan, a forma etérea do Obi-Wan, que tava lá pra ajudar ele a derrotar o Darth Vader, o Imperador. É, você vai ver o Han Solo agindo na legalidade. Olha só. Virou meio que empresa? Han Solo? Exato. MEI. MEI. A Leia grávida dos gêmeos. É muito maneiro, cara. Você vê a vida desses personagens depois dos filmes clássicos, né? E obviamente que vai acontecer muita porradaria, lightsaber, luta espacial. É bem maneiro, que eu já li esse livro, é muito foda. Uma notícia maneira é que o autor da trilogia, o Timothy Zahn, estará no Brasil, Azaghal. Olha aí. E ele vai na Comic Con Experience. Olha aí. Então a gente vai dar um alô pra ele. Olha aí. Ele também vai estar lá. É, vamos estar lá. Ele vai autografar os livros no stand da editora Aleph. Olha. Nos dias 5 e 6 de dezembro, lá na Comic Con Experience. Mas se você não puder ver ele lá, ele vai ter eventos também no dia 8, na FNAC Campinas, no dia 9, na Livraria Cultura da Avenida Paulista, e no dia 10, lá no Rio de Janeiro, na Livraria Cultura do Cine Vitória. Então não perca a oportunidade de você comprar essa edição fantástica, com a capa muito maneira, do Mark Simonetti, que é o mesmo capista dos livros da As Crônicas de Gelo e Fogo. Muito maneiro. Tá uma edição espetacular da editora Aleph. Então, de parabéns. Tá um livro bonito. Esse é o primeiro, Azaghal, de quase 20 títulos que a Aleph vai lançar do universo expandido de Star Wars nos próximos 2 anos. Olha aí que maneiro. Que bonito ver o mundo se movimentando. Parabéns pra editora Aleph, trazendo toda essa literatura de Star Wars pra quem gosta. Exatamente. Muito bom. Link no post, Herdeiro do Império. Agora, Azaghal, publicidade mais lúdica da galera da Galápagos Jogos. Nossos amigos. Esses amigos, são amigos mesmo. Amigos da Galápagos. A gente sai com eles pra jantar. A gente joga board games. A gente joga board games. Então isso é... Com italiano. Caracteriza... Com Davi. Davi Prete. Exatamente. Já gravou Nerdcast. Sim, de colecionador. Essa é a nossa vida. Muito bem. Eles, cara, estão anunciando um jogo muito divertido chamado King of Tokyo. O que é isso? O nome já sugere. Monstro gigante. Exatamente. Eu não li o briefing. No King of Tokyo, você... Cada jogador interpreta um monstro gigante. Tipo, sabe, Godzilla, Kaiju, esses bichos gigantes, né? Godzilla. Godzilla. E o objetivo é destruição e caos. Domínio de Tóquio. Of, King excelente, of Tóquio. Excelente. Exato. E o que acontece? Jogadores rolam dados pra comprar poderes especiais, pra ganhar pontos de vitória, pra curar pontos de vida. Mas os jogadores são os monstros? Isso, somos olha monstros. Cada só. Um é um monstro, entendeu? E aí todo mundo cai na porrada pra ver quem é que... É o rei de Tóquio, cara. Excelente. E faz um trono de prédios. Caralho, que excelente. Jogo divertido, fácil de aprender, de autoria do Richard Garfield, que é o criador do Magic the Gathering. Oh. Um cara que tem currículo. É uma excelente opção pra você jogar na mesa de Natal com a sua família e com seus amigos. Muito certo? Bom, muito bom. Vai lá, King of Tóquio, link aí no post pra você comprar. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, você pule diretamente para... 25 minutos e a Gleidos é minha prima em segundo grau. Por falar em recados, tem mais um recado. A Black Friday acabou. Acabou, é, isso. Foi uma loucura. Foi muito ainda loucura. Está sendo uma loucura. Sim. Repercutindo. O que você faz na Black Friday ecoa pela eternidade. Certo. Mas as novidades da Nerd Store não acabaram. Ah, não, porque o Natal tá aí, rapaz. O Natal tá aí e nós estamos com uma porrada de camisetas novas, novas na Nerd Store. Novas que não tinham aparecido ainda na época da Black Friday. Exatamente. E olha. Essa semana, por exemplo, nós temos a camiseta Thorin Map. Thorin Map. Essa camiseta que você está usando, Jovem Nerd. As pessoas não estão vendo. Mas eu estou contextualizando. É o mapa da Montanha Solitária. É um mapa estilizado, porque ele não está como, né? Uhum. Ele está numa coluna. Achei muito maneiro essa arte colunar. Exato. Não sei como chamar. É só de um lado da camiseta. Não é no centro, é mais não é no centro, lado. Achei maneiro. Maneiríssimo. Com o Smog, a Montanha Solitária, alguns elementos do mapa. Tem uma parte da arte no ombro, é bem maneiro. E ela é uma novidade. Camiseta licenciada. Sim. Dá licença. Ofic... Dá licença. Dá licença. Oficial. Pra minha camisa. Além da camiseta Thorin Map, nós temos a camiseta também com os anões. Oh. Na verdade, com a patota do Thorin, eu não sei como dizer, aquela turminha. Companhia. Membership. Companhia. Exatamente, uma companhia. Então você tem todos os anões. Sim. O Bilbo e o Gandalf. O rosto estilizado, é isso? Isso, sacou? Da companhia, aham. É muito, ficou muito cara, foda essa irado. Estampa. Ficou muito foda a vitrine que o Ciro fez, que é o mesmo que faz a vitrine da Nerd Store. Não o Ciro Bottini. Não, não é o Ciro Bottini. É o Ciro Solero. Isso. Que faz as vitrines do Nerdcast. Sim. E também faz as vitrines da Nerd Store. Exato. E ele fez a vitrine fodástica. Pegou o Thiago Barba e tirou o cabelo dele, botou a cabeça do Dualen. Então essa camisa ficou foda pra caralho. Você está animado, empolgado para ver o Hobbit terceiro e você acredita? Acredita? Você acredita? Acredita! Sabe o que eu quero? Eu quero que o terceiro Nerdcast do Hobbit chame-se Nerdcast Hobbit Redenção. É só isso que eu quero. Quer dar esse nome? Por favor, me ajude, Peter Jackson. Acredite! E outras estão por vir ainda. Então, é o que o Jovem Nerd já falou. Natal é na Nerd Store. Desculpa, Ciro. Exatamente. Também, se você não sabe, nós vamos estar repetindo na Comic Con Experience, Azaghal. Isso, é verdade. Neste sábado. E aí eu vi um negócio de espaço-tempo. Talvez seja amanhã. Talvez seja hoje. Depende de quando o cara ouvir, né? Talvez já não seja mais. Exato. Eu tô falando do sábado da que Comic Con. Dia, sábado? Dia 6 de dezembro. Aonde nós estaremos? Nós vamos estar no palco principal. Que é o lugar que nos cabe. Ai, com toda a nossa humildade e modéstia. No palco principal da Comic Con Experience com a galera do Omelete. Exatamente. No crossover épico falando sobre Star Wars. O que vem por aí. O que podia ser melhor do que isso? Caraca, nada. Vai ser muito divertido. Ah, mas tem muita coisa legal na Comic Con. É, porra, lógico que tem. Mas vá lá, curta o evento, curta o Jovem Nerd. Vai lá. A gente já tá lá. Tá dado o recado. Agradecimento a todas as pessoas que doaram sangue essa semana, Zagal. Muita gente. Uma cabeçada. Primeiro tem um pedido de doação para a Fabiana Iqueda. Se você quiser atender, tem link aí no post. E agradecimentos ao Pablo Tarso, a Natália Matsubara, ao Matheus Nogueira, ao Matheus Godoy, o Marcelo Chiareto, Leopoldo Santiago, Leandro Oliveira, José Gerlan de Paula, os funcionários e sócios da startup Zap. Olha aí que legal. Todos vocês três... Startup é assim, né? Começa pequenininho. Felipe Amaral, Fábio Júnior, Fábio Onoé, Fábio Ferreira, Ezequiel Wilson, Eric Raymond, Elisa Lopes, Eldis de Paula, muita gente, Douglas Bianchese, Diogo Rodrigues, Cláudia Boé, Carlos Leonardo Machado, Caio Yamamura, muita gente, Azaghal, Bruno Marcolino, Fabiola Andreotti, Bruno Idec, Arthur Rossini, Arthur dos Santos, Antônio Rocha, Andressa Oliveira e Alexandre Nicásio. Caraca. Muito obrigado. É um time. Uma cabeçada, não. Palmas. Palmas. Uma palma de salmas. Uma palma de salmas. Palma de salmas. Tá porra, cara. Aí está o orgulho. Porque a gente falou que no fim do ano a galera normalmente some. E a galera nerd tá doando. Tá falando que não é assim, não. Muito bom. Olha a cabeçada. Caraca, muito bom. Além disso, tem a galera do Scalp Solidário. Sim. Agora o nome pegou e o Roboto parou de gracinha. Depois de ficar monitorando o chupa meio meio Jurandir. Que senão ia tomar um chupa meio meio mal Roboto também. Alexandre Marinho, Bispa Selma Noronha. E aí eu me pergunto, é o seu nome ou é seu cargo? Eu não sei. Gabriela Yuki, Juliana Oliveira Anconi, Marília Amada, Rafaela Alves e Soraya Arbex. Muito obrigado, gente, por doar cabelos para quem precisa. Muito bom. Arte dos fãs, H1, muitas artes, muito obrigado. Quero dar reconhecimento e palmas para o Gabriel Garcia, que fez um guerreiro Rough Gunner, né, com a sua armadura. Ficou maneiro, ficou maneiro. Maneiríssimo. Além disso, teve o Ozob. São milhares de Ozobs. Não, mas esse do Chiquinho Lopes, ele fez um bonequinho do Ozob, estilizado. Um Ozobito. Um Ozob. Cara, que muito maneiro, cara. Ficou maneiro. Muito ficou irado, maneiro. Muito obrigado, cara. Marcelo Carreiro, 24 anos, Intern Military Expenditure Program. What? Estocolmo, Suécia? Aí, eu gosto de receber e-mail internacional. Eu gosto desse ambiente internacional. Olha aí que bonito. Sou doutor em história. Pronto, carteirada. Fudeu. Deu uma chinela na cara. Chinelo de couro. Professor de História e Geografia sempre tem a chinela de couro. Carteirada. Atualmente trabalhando como pesquisador convidado no Stockholm International Peace Research Institute. Parabéns. O CIPRI. Oi, Marcelo, você quer vir para Estocolmo como nosso convidado para pesquisar história? Beleza, você venceu, lá. Você venceu. 24 anos? É, 24 anos. Olha só, junte os fatos. É. 24 anos, pesquisador, convidado, Suécia. Doutor. Só falta o cara ser solteiro. Por quê? Foi o cara solteiro na Suécia? Vamos lá, carioca. Ele é carioca, tá dizendo que ele é carioca. Já tive e-mails lidos, viu, Azaghal? Eu sempre escrevo a página de história pedindo que nesses papos sejam incluídos historiadores. Da mesma forma como outros especialistas são convidados para todos os demais Nerdcast técnicos. Os historiadores? Agora a gente tem o Ivan, que sabe mais. É, porque é difícil achar um historiador, é verdade. Repito o apelo após o Nerdcast 442, cabeças da Revolução Francesa. Vou falar, hein? Ah. Fiquei com vontade de chamar esse cara pra gravar um Nerdcast. Você ficou com vontade? Esse cara é um fenômeno. Pode ser. Vamos testar. Olha aí, bom, ele tá falando que não teve nenhum historiador. Ok, o Ivan não é historiador, mas ele é professor de história. Então, vale? Eu tô botando fé nesse cara. Então, vamos lá. Esse cara é doutor e o cara foi convidado pelo governo da Suécia. Isso não é qualquer merda, cara. Olha só, peraí, vou pedir aqui. Mal me manda o e-mail do Marcelo Correio Carreiro da Suécia. Obrigado. Enfim, ele disse que achou o programa divertido, informativo e até mesmo acima de sua média. Caralho, deu uma esculachada agora. E a gente consegue sempre manter uma média altíssima. Não, ele tá falando, foi bom. Falando bem. Gostaria de apenas fazer um comentário como historiador. Quantas pessoas você conhece que já foram convidadas por outros países? Tá realmente impressionado. Não, a gente já foi convidado pela Nova Zelândia, então a gente tá nesse clubinho aí. Tá, tudo bem. Olha, cara, não é exatamente uma canelada. Mas repetidas vezes foi colocada a motivação econômica como principal causa da Revolução Francesa e até como uma espécie de motor da história. Essa é uma visão que, embora muito difundida entre os leigos, já foi consideravelmente superada entre os acadêmicos da área, Azaghal. Por isso que a gente precisa dele. O materialismo histórico marxista, que basicamente colocava o dinheiro como elemento principal de conflito social, que seria então o elemento capaz de mover a história, foi perdendo espaço no decorrer da década de 1970, especialmente após o fim da Guerra Fria e do socialismo real. Claro que se tornou uma ginástica intelectual meio grotesca defender um princípio marxista. Se o marxismo tinha acabado de ir para a lixeira da história, embora muita gente, especialmente no Brasil, ainda viva com esses desses escombros. O mundo é consideravelmente mais complexo que a cínica e simples explicação do dinheiro por trás de tudo pode comportar. Ideologia, religião, cultura, traços pessoais de personalidade, a verdade é que temos uma série de variáveis tão grande que qualquer qualquer análise simplista determinista da história se mostra sempre insustentável. Especialmente em um evento da magnitude da Revolução Francesa. Obrigado pela atenção e parabéns pelo trabalho. Olha, gostei, aí. Gostei desse cara. Vou botar ele no próximo programa e alguém vai rodar. Agora uma pequena, terminou não, uma pequena canelada. A religião da razão não era ateia, muito pelo contrário, ela era deísta, no sentido de imaginar uma divindade, a razão, como despersonalizada, algo comum no iluminismo, mas bem distante da divindade com o velho barbudo comum no teísmo. Olha aí, o cara é bom, tá convidado já. Doutor Suécia, já tem até nome. Doutor Suécia. Tu já criou um apelido. Doutor Suécia, beleza. Beleza, vamos chamar. Carlos Eduardo Caetano, não me decepcione. 24 anos, engenheiro eletricista, Grenoble, França. Olha aí. Olha aí, pronto. Não me decepcionou. Já gostou. Mas eu quero saber, foi convidado ou chegou chegando? Está em intercâmbio há cerca de um ano e meio, mais ou menos. Estou morando na cidade de... Como é que se pronuncia isso? Grenoble. Mas eles botam o acento final. Eu não sei. Grenoble? Não sei. Grenoble? Pode ser. Na França. Escuto o Nerdcast desde a edição 399. Há um ano, mais ou menos. E já tenho ouvido vários anteriores a este. Estou escrevendo para fazer um adendo e tentar enriquecer o Nerdcast 442 sobre a Revolução Francesa. Vai ser difícil, mas é para o doutor. Depois do doutor. Durante o Nerdcast, Eduardo Spohr diz que no ano de 1788, a insatisfação começa a gerar protestos. E eu gostaria de comentar sobre o protesto que é tido por historiadores, não sei se o doutor Suécia... como o início da Revolução Francesa. Ele acontece aqui em... Grenoble, no dia 7 de junho, num evento chamado Journée des Tuileries. Dia das Telhas. Olha aí. Onde os habitantes locais se defenderam da Marinha Real atirando telhas sobre suas cabeças e os expulsaram. Por isso é considerado o primeiro ato de insurreição contra o poder real. Olha aí. Existe um quadro muito famoso aqui na região sobre isso, que é chamado de Journée des Tuileries, do pintor Alexandre Debellet. O motivo da revolta foi o decreto que tirou o poder dos parlamentos provinciais, centralizando ainda mais o poder nas mãos do rei. Ah. Mas o motivo em si acaba não sendo importante, mas sim o ato de insurreição contestando o poder do rei e, mais precisamente, os habitantes terem expulsado os soldados do rei, demonstrando assim a força do povo contra o rei. Não, ele não falou contra o rei. Felipe Bezerra, 34 anos, ex-seminarista, Viena, Áustria. Pronto. Caraca, essa foi a leitura de mim mais internacional que ele já teve. Foi mesmo, cara. Lambda nerds, preciso começar dizendo ao senhor da Sony que esse não é meu primeiro e-mail. Não tenho canelada... Nem que fosse. Porra, eu não vou quebrar essa corrente aí, cara. Não tenho caneladas, mas apenas algumas curiosidades acrescentar ao Nerdcast sobre a Revolução Francesa. Morei 4 anos no sul da França, em Avignon, onde estudei teologia e uma das cadeiras que estudei era a história da igreja durante a Revolução. A ideia de confiscar os bens da igreja veio de um bispo em uma das Assembleias Gerais. E junto com essa ideia também surgiu a brilhante ideia de se proibir na França os votos perpétuos dos religiosos. Assim, todos os membros do clero teriam que deixar suas congregações e voltar a ser seculares. No início, as ordens ditas úteis para a sociedade, irmãs que cuidavam de hospitais e orfanatos, por exemplo, foram poupadas. Mas, na segunda parte da Revolução, só o fato de ter um hábito já era prova suficiente de traição e, por consequência, de condenação à guilhotina. Assim surgiu, durante a Revolução Francesa, 2 igrejas. Uma de padres e bispos que juravam fidelidade à Revolução para escapar da guilhotina e poder cuidar de seus fiéis, e outra igreja católica clandestina fiel ao Papa, que se escondia e corria risco de morrer. O culto à deusa razão foi instituído nos templos católicos e até hoje algumas igrejas ainda têm marcas disso. Visitei uma igreja perto de Avignon, onde tinha ainda escrito na fachada, abre aspas, Aqui se adora a deusa razão. Fecha aspas. Caramba. Todas as igrejas da França construídas antes da Revolução ainda pertencem ao Estado. Por isso é comum ver templos que viraram museus ou teatros, já que as igrejas, católica ou protestante, não têm muito controle sobre os edifícios. Uma das lendas de que a igreja tinha tido uma papisa vem desse tempo, sabe dessa lenda, né? Sim. Que teve uma mulher papa. Profanaram a Catedral de Avignon, desenterraram um dos papas que estava enterrado lá e colocaram o esqueleto de uma mulher. Caralho. Ambas as afirmações não são corroboradas pela igreja ou por historiadores, mas a conversa é muito comum entre o clero da cidade. Aqui em Viena, sei que estou sendo um babaca, mas moro aqui, vou fazer o quê? Porra, tu tem direito de ser babaca. É unanimidade que se a Maria Tereza, imperatriz da Hungria da Baviera e mãe de Maria Antonieta, se ela estivesse viva, ela teria realmente invadido a França para acabar com a confusão. O Jovem Nerd falou que o imperador estava na fronteira da Áustria e só faltou acrescentar que a Áustria ia da Hungria até a Baviera atual, na atual Alemanha. Portanto, a fronteira com a França. É, assim, não tinha Alemanha entre França e Áustria, isso que eu queria dizer. Era França fronteira com a Áustria. Espero vê-los aqui em um futuro Nerd Tour nessa cidade cheia de história. Olha aí. Muito bom, muito bom. Muito bom. Ed Johnson Lacerda Pinheiro, 22 anos, estudante de Engenharia Química, São Paulo. Ah, não. Sabia. Não, cara. Ah, que sacanagem. Me desculpa, cara. Eu não vou cortar essa corrente agora. Eu não quero debater aqui a origem dos FPS, tá? A gente já fez toda a pesquisa aqui do negócio. Não, mas eu só quero dizer o seguinte pra galera, que eu vejo muita gente se enganando aí. Não foi Quake, não foi Doom e nem foi Wolfenstein 3D. Eu posso dizer qual foi? Qual foi? A vida. É o Schling. Mas você anda atirando, então? Vemos em primeira pessoa. Nós, olha a filosofia, que merda. Nós vivemos em primeira pessoa. Exatamente. First person living. First person living. É porque antigamente, na época dos arcades, você poderia considerar alguns jogos tipo Tail Gunners, Star Raiders, como FPS, porque eram jogos de espaço e que você simplesmente jogava umas estrelinhas vindo em direção à tela e você tinha uma mira e você atirava, né, nas navezinhas, em quadradinhos e tal. Isso pode ser considerado um first person shooter. E não deixa de ser verdade, porque a visão tá em primeira pessoa e você atira. Exato, exatamente. Tinha até um famosão de 1980 chamado Battlezone, que eram uns tanques, você era um tanque de guerra e você via, eles eram todos de wireframe. Eu lembro, era um vetorial, né? Então, exatamente. Pode crer, eu lembro disso aí. Até, só que até esse não antes foi disso, o primeiro ainda. O primeirão mesmo era um jogo chamado Maze War, que também era conhecido como The Maze Game, que é de 74, pra você ter noção. Nossa, exato. O Space Sim é do mesmo ano, inclusive. É mesmo ano. Space Simulation 74. Na década de 80, a gente teve uma grande tendência desses jogos de mazes, né? Desses jogos de labirinto. Porque era uma forma fácil de você criar uma simulação de um ambiente 3D. Nem era um ambiente 3D, mas era uma simulação. Porque você colocava aquelas paredes em perspectiva, né? E você ficava navegando pelas paredes. Mas a maioria dos jogos... Juntava um monte de bitmap pra construir as paredes. Exato. Tinha altos RPG disso na época, tinha, no PC. Tinha. Né? Tinha 3D Monster Maze, tinha Dungeons of Dagorath. Tinha 3D Maze, Alien Maze. Tinha um jogo chamado Amazing. Olha, né? Seu. Já que eu já vi esse jogo. Então, Way Out da Atari, Dungeon Master, isso da década de 80 inteira. Até o famoso Phantasy Star do Master System. Os primeiros eram tipo esses bitmaps. Você andava pra frente e você trocava a imagem, né? Você não tinha um movimento fluido. E era muito fácil fazer um RPG nesse esquema, né? Você andava por corredores, aí dava de cara com um monstro, aí você clicava, apertava o teclado, batia nele, usava magia, sim, usava espada, etc. Mas esses mazes começaram a ter movimento livre mais em 87. Tinha um jogo chamado The Colony, do Mac, onde você realmente andava naquele ambiente 3D, só que sem textura nenhuma, né? Só que você andava livremente. Antes você ficava bem no trilho, né? Você mudava os bitmaps, ou se fosse uma animação um pouco mais contínua, que nem o Phantasy Star, você mesmo assim permaneceu num trilho, ou seja, você andava no meio do corredor, você não podia encostar na parede nem nada, você andava só no meio e sempre seguindo lá o caminho pré-determinado do corredor, né? Era bem similar àquele protetor de tela do Windows 95, só que com animação, sim, menos fluida ainda. Inclusive, aquela animação foi baseada nos joguinhos da época. Exatamente. O Myst Ele era que gênero, Myst? O Myst era uma série de minigames de puzzle, onde você andava pelo bitmap de um ponto pro outro pra achar esses minigames. E envelheceu mal pra caralho. Você já viu recentemente o Myst, cara? Ah, cara, você não pode julgar, cara. Mas assim, graficamente, como gênero, né, mano? Ninguém tem paciência hoje em dia mais pra jogar isso aí, não. Ah, mas se engana, porque tem uns jogos atuais na pegada do Myst que estão excelentes ainda, cara. Sério mesmo. Tem um no iOS chamado The Room, que é muito bom, sério mesmo. E olha que eu sou muito burro pra esses jogos, eu geralmente não tenho paciência. Verdade, isso. Você é muito outros, burro. Né? Os mazes na década de 80 foram uma tendência, e com o avanço da tecnologia eles foram ficando mais fluidos, até o momento em que você podia andar livremente pelo ambiente 3D. Você tinha lá o último Underworld, que foi um expoente, e aí você teve a ID Software lançando o Catacomb 3D, que era, você era um mago, né, dentro de um maze. Só que um maze, como você tinha movimentos livres, era um labirinto muito mais aberto, e não aquele corredor fechadinho, né, e você tinha monstros, lançava magia e tal, não sei o quê. Aquilo ali foi super precursor do Wolfenstein, a propósito. Sim, da própria ID, né? Pois foi de 91, o Catacomb 3D. E aí, em 92, eles, tipo assim, mudaram a skin, praticamente, porque é o mesmo sistema de jogo. Não, a engine parece bem igual mesmo. É aquele 3D que não é um 3D real, né? Um 3D simulado com pixels que aumentam de tamanho, essas coisas, né? A mesma fórmula usada no F-Zero, em outros jogos de Super Nintendo que pareciam que eram 3D, mas na verdade não era um ambiente 3D, de fato. O próprio Mario Kart. Né? O Mario Kart, exatamente. Então, o que acontece? Eles trocam skin e tematizam o jogo de Segunda Guerra Mundial, onde você era um prisioneiro que saía matando nazista e, no final, matava o robô Hitler. Maravilha, né? Eu lembro até hoje das falas dos soldados, quando eles viam. Tinha um soldadinho de marrom, falava Arschloch, que eu não sei o que que é. Eu era Arschloch. Bota no Google Translate aí, bota no Google Translate. Não, era engraçado porque o jogo não tinha memória pra tocar mais de um som ao mesmo tempo. Então, se o cara começasse a falar e você dava um tiro, você interrompia a fala do cara, e aí ele usava o som ativado por último, né? Ele tomava conta, né? Ou seja, morreu, ele falava aí, se você desse um tiro, sumia o som do cara. Era você bem... tá parecendo, esse sonzinho que você fez aí pareceu mais o som de derrota no Street Fighter 2. Mas ele fazia bem assim, o nazista quando morreu. E uma coisa, não existia o strafe, que é você... Andar de lado, exatamente, tipo, né? Tipo caranguejo. Exatamente, não existia esse conceito. Você sempre... Não existia mouse, né? Era só teclado. Então você só andava pra frente, pra trás e virava, né? Pros lados. Então... Resident Evil, então, né? Resident Evil. Estilo tanque, né? Estilo tanque que a gente chama. É, estilo tanque. Você, como não tinha comparativo com nada, era algo fantástico, né? Eu lembro que eu tinha contato com um computador nessa época na casa do meu grande amigo Guilherme Boma, que tinha XT. Eu fui evoluindo lá com os computador dele, monitor verde, essas porra. E aí ele comprou, a mãe dele comprou um grande 386. Caralho, o computador mais moderno do mundo. E aí rodava, apareceu no computador dele o Wolfenstein 3D, cara. Meu irmão, você imagina uma criança vendo o mundo dela virar de cabeça pra baixo. Era eu vendo o Wolfenstein 3D naquela época, cara. Inacreditável, porque a gente só via joguinho de tela verde, joguinho de lado. Prince of Persia era a parada mais foda que eu tinha visto na vida. Avançada, né? Tipo, era filme. E o Wolfenstein 3D foi um grande exponencial, mas ele ainda não chegou. Ele não ganhou o mundo. Ele foi falado, foi conhecido, mas ele não foi nada perto do próximo projeto da ID Software de 93, que foi o próprio Doom, que era que um avanço. Que pisor de águas. O Wolfenstein não teve matéria na Record, você tá dizendo então, Alexandre? não foi alvo de discussão do Fala Que Eu Te Escuto? É, né? Globo Repórter não teve. É. O Doom chegou a ser banido no Brasil na época, não foi? Foi tudo, velho. Acho que foi. O Doom, você vai notar que ele é o Wolfenstein... Melhorado. É o upgrade, cara. Ele tem toda... Inclusive, não tinha strafe ainda, mas realmente era... Tava muito mais avançado. Ele tinha, pela primeira vez, um movimento... Foi no Doom ou no Doom 2 que você tinha um movimento de balançar de câmera quando você andava? Ou então balançar da arma? Não, balançar a arma. Balançar a arma, né? Exato. Foi no 2. Exato, foi no 2 que começou a mudar mesmo. A violência, né, cara? A violência era inacreditável. Não, os monstros, porque o que que acontecia? No caso do Wolfenstein, eram soldados e tal, e no máximo lá o Hitler no final, né? E o pixelados, Mecha, né? Pixeladozinhos. Agora, no caso do Doom, eram as criaturas do inferno, velho. Tipo, eram os monstros. Pô, rapidão aqui, só pra confirmar aqui, o Doom 1, a arminha mexe, hein, de um lado pro outro, faz aquela oscilada, hein? Olha aí, então. Era uma diferença. o grande diferencial do Doom pro Wolfenstein é que o Doom já tinha cenários, de fato, em 3D. Os bonecos, você, a sua arma, os inimigos. Os cenários eram muito mais trabalhados, porque no Wolfenstein era tudo parede meio que... Era uma cor, era muito monocromático. Não no sentido de que o jogo inteiro era, mas as paredes eram sempre aquela mesma coisa, né? Então, no Doom já tinha texturas, você percebia itens de cenário, você percebia uma série de coisas que o Wolfenstein era bem mais cru nesse sentido, era, né? O Doom era uma grande superprodução, sabe? Comparado com o antecessor, né, cara? Ele foi Serra elétrica, Alexandre. Porra! Sangue pra todos os lados. Lembra que tinha aquele bichinho marrom que cuspia bola de fogo? Claro, clássico inimigo do Doom. Ele tem esse som, quando ele aparecia, ele via você, ele fazia esse som. Eu escuto esse som até hoje em filmes de Hollywood. Eu sei identificar todos os sons de Doom. E esse som dele morrendo também, ó. Caraca, não, pode crer. Isso é clássico de Sound Library. E tem filme até hoje essa merda, esse som. Ô, Jovem Nerd, você manja que tem muito jogo nos meados do final dos anos 90, pro começo dos anos 2000. Eu, assim, viajava pela internet procurando joguinhos grátis que você pudesse jogar online, né? Nessa época, inclusive, eu descobri que na Finlândia eles ensinavam programação no colegial. E por causa disso, uma comunidade muito grande surgiu de programadores adolescentes e, assim, jovens adultos, né, do começo dos 20 anos, com joguinhos nesse molde, grátis, que se joga online e tal. E quase todos eles usavam a biblioteca de sons do Doom. Então o barulho de tiro, da escopeta, da morte, das explosões, era tudo do mesmo jeito também. Ah, mas isso também vem de uma coisa que o próprio o John Carmack e o John Romero, eles faziam questão de distribuir até, é famoso até hoje, o arquivo .wad do Doom. .wad, assim, das fases, você, né? Você tinha um acesso a um arquivo que, digamos assim, você podia ter um sampler, digamos assim, era uma sample do que você poderia ter com o Doom. Então as primeiras fases do Doom estavam disponíveis para qualquer pessoa, isso, em formato de shareware. Uhum. E aí o que acontecia? Depois disso, se a pessoa quisesse, ela adquiria o jogo completo, e depois de um certo tempo, não só eles disponibilizavam o WoW, mas como eles abriam código do jogo mesmo. Então o Doom, hoje em dia, ele tem código com biblioteca aberta, para quem quiser modificar o código e trabalhar em cima do código do próprio jogo, cara. Inclusive, Deus tivesse escrito a Bíblia e tivesse aqui. Toma, gente. Olha aí o que eu fiz, ó. Façam aí o mundo. É. Quer dizer, tivemos aí uma... Doom 2, como a gente mencionou aqui, também foi tão foda quanto. Eu lembro de eu carregando 16 disquetes pra meu cada Deus, um que eu tinha copiado na casa de um amigo meu, Doom 2. No formato ARJ. Ou se bem que você pensar que teve uma época que Doom rodava dentro do Excel. Vocês lembram que tinha um mapa de Doom que rodava dentro do Excel? Você digitava o códigozinho lá. Sério? Pô, eu descobri recentemente, cara, no Reddit, um cara que ele desenvolveu uma macro, sei lá qual é o nome, script, no Excel pra rodar filmes puxando do torrent. Então o cara do TI dá uma olhada na atividade. Sério. Aí ficou uma célula, é o botão de retroceder, a outra é o botão de avançar, de pausa e tal. E ficou uma célula imensa com filme. E aí ele faz isso porque o cara do TI não consegue ver o que ele tá fazendo. Tipo, aquele maluco lá tá 8 horas seguidas no Excel. Tá trabalhando pra caralho. A ID Software parecia que, sabe, tava mandando na parada, porque ela mesmo revolucionava, né, os jogos e melhorava e tal. E a evolução do Doom foi o Quake, da própria ID também, que... Porra, acabou virando a primeira grande febre de Lan House, né, cara? Os verdade. Coisas, a galera jogando junto, assim, né? Eu cheguei a jogar o Doom por TCP/IP, né? Por modem, né? Puta, TCP/IP, maluco. o Quake também. Você jogava só você e mais um cara, né? Você conectava direto no modem do cara, ligava pro telefone dele. Você jogava com uma pessoa, isso que era foda. Só uma pessoa, exatamente. Mas pra época, era o futuro, rapaz. Era o futuro. O cara tava distante de você. Aquilo era o futuro pra época. O Quake, ele obviamente era uma evolução, mas eu achava ele um pouco estranho, porque ele tinha umas armas estranhas, tinha uma arma de prego, sabe, um metrador de prego. Era nail gun, pode crer. Ele não tinha um que mais medieval, assim? Sim, era uma mistura, entendeu? O Quake, ele tinha, além de obviamente, melhores texturas e tal, coisa maior dela, ele teve os personagens em 3D, né, que antes você tinha o Doom, tinha um cenário 3D, personagens 2D. Você contava os polígonos com os dedos da mão do Lula. exatamente. Mas ele tinha armas maneiras, como a lança-granada, granada era foda pra caralho. Quicava, era maneiro. E eu lembro que foi aí que eu comecei a gostar do poder da matemática, porque você jogava granada, ela batia na parede, descia a escada e pegava o cara na cara, sabe? Isso era muito recompensador, muito foda, maluco. Esse foi a clara evolução do Doom mesmo, né? Porque se você compara um gameplay do Doom de 93 com o Quake, o primeiro Quake, você vê que, putz, melhorou muita coisa, sabe? Sim. Pô, mas Quake era muito bom, cara. Puta que pariu. Agora, uma coisa interessante, o Duke Nukem 3D foi um grande clássico, todo mundo lembra com o maior carinho e tal, não sei o quê. Ele foi de 96 e o mesmo ano do Quake, né? Tava mais na pegada de Doom mesmo. Mas muito na pegada do Doom, porque os personagens ainda eram 2D. Não importa, tipo, você vai virando e a sprite vai girando pra continuar na sua frente. Exato, de frente, exatamente. Você nunca viu, tipo, o cara de lado, né? Tipo, ele tava de frente. Porque ele não tem, ele é uma folha de papel, tá ligado? Exatamente. Mas existia uma coisa irada que eu nunca vou esquecer, que até onde eu sei, o Duke Nukem foi o primeiro jogo onde você se via no espelho. Isso aí. Né? Você tinha um banheiro, entrava no espelho. Que existia um personagem, não uma mão flutuante, né? Exato, né? E ele falava, I'm gonna get you, alien bastards! É. Cheio de... E tinha umas gostosas fazendo strip e tudo. Era agora, é curioso isso que você tá falando, porque de fato, os outros FPS, né, os jogos estilo Doom, como eles eram chamados depois do Doom, era meio assim, catártica a coisa. Você é o carinha, aquele é a sua mão e tal. E no Duke Nukem, tipo, o nome do personagem é o nome do jogo, né? Ele tem uma personalidade mais distinta, porque sim, o cara do Doom e do Quake, ele é você, tipo, ele não fala nada. Ele é um personagem flat, né, cara? Ele não é nada, ele é você jogando, exatamente. Cara, o Duke Nukem é um brucutu dos anos 80 total, velho. Né, e aí ele estalava os dedos antes de começar a fase, né? Ah. Tipo assim, ele mijava no banheiro, mijava no banheiro. Ele seria o parceiro do Ed Murphy tranquilamente em algum filme. Pode crer. Ou seja, foi um jogo que todo mundo tem o maior carinho, que lembra, que jogou pra caralho, que foi revolucionário no seu próprio estilo, com essas coisas que a gente tá falando, mas... E aí teve toda essa espera inacreditável pela continuação, toda essa novela de mudar... Não fala isso, velho. Porque 16 anos, eu acho. E o que aconteceu com o Duke Nukem Forever? Acabou. Cara, o que não aconteceu? Era melhor que tivesse ficado na lenda mesmo, na galhofa, né, mano? Vocês sabem a sequência de fatos... que levou a... A empresa mesmo mudou de mão várias vezes, né? Se não me engano, teve uma época que acabou virando a Palusa, tá? Então eles trocaram de muita... Trocou de muita mão no decorrer, né? Dos mas anos aí. O que acontece? Todo projeto que tem muita mão acaba desandando, entendeu? E aí, acho que chegou um ponto que você falou assim, isso aqui precisa sair de algum jeito. Então vamos fazer de qualquer jeito, que inclusive a versão que a gente jogou, né? Esse Duke Nukem Forever, na verdade, ele é uma colcha de retalho de várias ideias diferentes e você percebe isso no jogo. É nítido no jogo isso, sabe? Não é uma coisa coesa, entendeu? Vocês sabem que eu sou uma super bitch de Star Wars, né? Não, sério? Sério? Não é possível. E aí a gente tá esquecendo de mencionar um jogo de 95, que também tava na grande pegada do Doom 2, ainda, né? Negócio de personagens em 2D, que foi o Dark Forces. Dark Forces. Caralho, cara. Eu, tipo assim, eu tava já maravilhado com o mundo dos games, com esse tipo de jogo, com Doom, com Ofensão em 3D, desde Ofensão em 3D. E aí, de repente, joguei e me entrega um Doom de Star Wars, cara. Caralho. Explodir a cabeça. Cara, mas meu irmão, sabe, eu que nem um fã dos Beatles. No show dos Beatles, sabe? Cara, era muito armas lasers, eu matando os Stormtroopers, roubando os planos da Estrela da Morte, cara. Como assim? O Dark Force foi um clássicozão foda. Embora eu tenha jogado mais o 2, o Jedi Knight. Jedi Knight, que é muito bom também. E o Dark Force 2 ainda tinha aquela pegada de ter aqueles filmes com atores, né? Mas o Dark Force 2 era com o Caio Catar, né? Isso. Um também, né? Não, pois é, os dois eram, é. Porra, agora eu vou te falar, eu tô vendo aqui os vídeos do Dark Forces por causa do que o Giovanni tá falando, ele bateu uma nostalgia fodida, mano. Não, porque tem uns atores interpretando, um que era pra ser o Obi-Wan e o Luke, é uns caras nada a ver, sabe? Porra, não, mano, não tinha Jedi Knight, o Jovem Nerd, a cena de Morin sempre foi muito forte no FPS, porque o pessoal fazia skins de inimigos novos, mapas novos, eu lembro que fazia muita polêmica nos Estados Unidos, porque o pessoal fazia mapas das escolas deles. Eu contei pra vocês que teve um cara na empresa, que ele fez um mapa da empresa e foi mandado embora. Sim, por causa disso. Falou. É mesmo? Falou. Ele pegou, ele fez um mapa, aí não era na época do Doom, nem do Dark Forces, na verdade foi mais pra frente na época do CS, mas ele fez um mapa do prédio inteirinho da empresa, andar por andar, colocava mesas nos lugares, tudo, e disponibilizava, mas o pior não é nem isso. É aqui do Brasil mesmo, o pior não é isso, o pior é que o cara disponibilizava os servidores da empresa pra hostear jogo. Aí ferrou. Agora por isso, pô, não pelo conteúdo do mapa. Era um FPS de tiro mesmo, assim, na empresa? Era CS. Counter-Strike. Pô. Todos esses jogos tinham comunidade de mapas, de wads, né, que faziam um por acaso. Sim, sim. Mas o Jedi Knight foi o único que eu mergulhei de cabeça nisso, de baixar mil fases e caralho. É verdade, não, tinha muita fase online, no Quake também, né? Muitas fases feitas pela comunidade e tal. É Unreal, Unreal Tournament. Isso que eu ia falar agora. É, um real. Um real. Mas falavam mesmo. É. Ó, hoje em dia a gente tem rivalidades de videogame que é tipo FIFA e PS, né? Wayne Eleven. Você tem COD, tem Battlefield, né? Sim. Naquela época era Quake e Unreal, maluco. Quake e Unreal, exato. Real. Posso falar a verdade? Não tinha pro Quake, velho, porque Unreal era bom demais. Unreal Tournament era muito bom. A versãozinha de 99 era muito bacana, cara. Muito bacana já. Porque, assim, o que aconteceu foi que saiu pra disputar. Era o Unreal e o Quake 3 Arena. Sim, tipo, Quake 3 isso Arena. Aí. Pode crer. Isso aí. Bah, Quake 3 foi um fenômeno pra jogar online, né, cara? Os dois eram a disputa do multiplayer mesmo. Que eram os jogos de multiplayer da época. E Lan House bombando. Era o COD e o Battlefield de hoje em dia. Exatamente. Mano. Foi o que eu falei. Dica boa, ouvir esse Nerdcast com o YouTube aberto, colocando o nome do jogo e gameplay. Pra você entender o que é a nostalgia dessa parada. sabe o que uma coisa que eu curti muito do Unreal Tournament, que foi o primeiro jogo que, assim, que me fez curtir mesmo o modo de Capture the Flag, cara. Porque, assim, Capture the Flag do Unreal era um Capture the Flag fantástico. Porque antigamente era muito deathmatch, né? Era muito mata-mata, né? E no Unreal tinha os modos de Capture the Flag que, cara, muito bem trabalhados. Os mapas eram feitos pra esse tipo de disputa. E eu sempre gostei muito desse modo, né? De captura de base, de captura bandeira. Sim, tal. Era, então bem, era bem diferente. E o Unreal também tinha as narrações, quando você mandava bem, né? Você atirava, isso. Dava headshot, o cara falava headshot! Você matou o primeiro cara, kill. First Blood. Monster Kill, Ultra Kill. Que depois foi pro CS, né? Foi pra todo lugar de um outro que a gente não sabia qual. Você não sabia qual foi o jogo, de onde que saiu, porque começou a realmente se espalhar pra caramba. Agora vocês estão esquecendo uma parada que é muito importante do crédito de Unreal Tournament pra internet. Uma coisa que veio por causa do Unreal Tournament, o German Kid, maluco. Lembra aquele vídeo daquele moleque? Lembro. Que ficava gritando. Bota aí, Léo. Isso é do legado de Unreal, mano. Isso é um meme pré-YouTube até hoje. Pré, não. Com certeza. Totalmente. É o do teclado que o cara fica batendo no teclado. Ele bate no teclado. Caraca, que saudade. Isso é supostamente fake, né? Mas. Nostalgia de internet. Não é fake, não, cara. Aquilo é verdade. É verdade. Aquilo... Eu acredito nessa. Eu quero acreditar. Você vê a veia no pescoço do moleque, mano. Né? Aquilo ali é raiva genuína. Eu cheguei a ter reações que eram frações daquilo, mas. Mas dá pra entender. Olha o Jovem Nerd se revela. Não, você fica todo puto. Todo mundo teve. Caraca, eu jogando o Donkey Kong do 3DS, recentemente morri 30 vezes numa fase. Eu quase jogo o 3DS pela janela. Onde será que dá esse moleque hoje, hein? Caramba. Preso, morto. Não, coitado. Matando gente por aí, né, mano? Cara, é foda porque a língua alemã, você ouve alguém gritando em alemão, eu já fico com medo, cara. Hoje que o cara pode fazer um elogio pra você, né? Você porra, cara. Vai me bater. Você vê que um cara estragou a língua inteira, mano. O cara estragou aquele tipo de bigode que senão ninguém mais pode ter aquilo hoje em dia. Estragou. O cara estragou o bigode, ó. Ele estragou aquele bigode. Cara, estragou o bigode. O cara, você tá um filho da puta que ele estraga um tipo de moda, tá ligado? Tipo, imagina que o Jurandir fosse um cara tão filho da puta que gostar de Rei Leão agora é uma parada que ele pode. Né? Só filho da puta gosta de Rei Leão, tá ligado? A gente falou de muitos jogos antigos onde você jogava uma campanha bem linear, ia seguindo, apesar do cenário em 3D e tal, ponto A, ponto B e tal. E a gente acabou entrando em jogos que se tornaram clássicos pelo seu multiplayer, né? Isso. Tô falando de Unreal, tô falando de Quake, etc, né? Você podia jogar Duke Nukem e Doom online, mas era outra época, né? Se ligava diretamente e tal. Né? Jogar mais em LAN, né? Exato. O Doom 2 foi bem popular em LAN. Pô, LAN parties, maluco. LAN party era clássico. Levar o computador pra garagem do pai do amigo e como é que você joga... Mesmo. Mas a gente tem um expoente de 97 de console que foi o GoldenEye. Olha aí, quem diria, pariu. Né, cara? Console. Ele foi esse de Nintendo 64, certo? Isso, exatamente. E foi exclusivo, não foi? Foi exclusivo. Exclusivo. Sim, e era, tipo assim, quando eu vi pela primeira vez, eu falei assim, ué, fizeram um jogo, porque o filme é da época, né, o 007 e o GoldenEye. Né? Sim. Então era um Pierce filme Brosnan. Do Pierce Brosnan e tal. E aí, de repente, eu ia na casa dos amigos e isso era uma febre. Você via lá a galera com split screen de até quatro jogadores. Quatro jogadores, muito foda. E tipo assim, as pessoas, os amigos que tinham console eram tão malucos por isso. E eu, durante muitos anos, fiquei ouvindo tanta gente falar assim, caralho, GoldenEye, foda pra caralho, né? Era tipo GTA de hoje, era aquele jogão em foda. E aí, tipo assim, eu que sempre tive contato com esse tipo de jogo em PC, joguei todos esses que a gente citou antes e tal, eu achei estranho isso. Ok, assim, né? Assim, ok, eu já joguei 30 jogos iguais a esse, por que que tem de tão diferente? Mas sabe o que rola? O nintendista é uma raça pior que o cara que é fã da Apple. É tipo o Jurandir aí, que é fãzaço da Apple. Imagina que amanhã lança um app que faz a pessoa que tem um iPhone voar. Puta merda. O cara vai ficar, pô, tá vendo? Caralho! Apple é foda, maluco! É porque vem o fanboy do Android, vem dizer, mas ano passado a gente inventou isso e saiu no Galaxy... Não, mas isso que o Alexandre falou, era o nintendista falando, aí, vocês só falavam que a gente só tinha joguinhos coloridos, mas agora tô dando tiro nas pessoas. Tipo isso, né? É isso, sabe? Mas você acha que isso aconteceu porque existia toda uma geração de consoles que não fazia ideia que existia jogos FPS, tipo Quake, Doom, etc? Ele não foi só o primeiro contato de muita gente com FPS? Eu acho que assim, ele não foi o primeiro contato de muita gente, na verdade ele foi um contato de um tipo de jogo mais aprimorado, porque até ali, até 97, que a gente tinha, eram jogos mais lineares, eram experiências mais controladas, digamos assim, era uma coisa mais focada. O caso do GoldenEye, a gente tava falando de um jogo, primeiro, que era de uma IP conhecida dos cinemas. Já começa por aí. Uhum. Segundo, que o jogo não era simplesmente o fato de você chegar e atirar nos inimigos e acabou. Ele tinha toda aquela coisa do clima da espionagem, então você tinha missões mais elaboradas. Não era simplesmente anda atirando, mata todo mundo que tá na tela. Vai aqui, faz... Arma silenciosa pra não fazer barulho. Arma aqui e tal. Toma cuidado pra não ser detectado. Entendeu? Então, ele tinha um trabalho a mais. Soma-se a isso a questão de ele ser um jogo que permitia essa experiência de multiplayer localmente. Então, pros consoles, os consoles já tinham FPS antes? Tinham. Mas os consoles tinham experiência de multiplayer local? Não. Então, não, o que tinha acontecia? Online também, não existia? Hoje em dia, o online da Nintendo existe? Imagina naquela época. Isso eu queria dizer, as pessoas conseguiam se divertir bastante com aquilo. Então, o que eu vejo, que assim, eu não acho que foi o primeiro contato de muita gente, mas foi um contato muito bom com FPS pelo fator primeiro de diversão, porque toda vez que a galera se reunia num console só, eles conseguiam quatro pessoas se divertirem, entendeu? Então já tem esse fator de diversão, e além disso, eu acho que o production value do jogo, no caso do GoldenEye, era alto. Aí sim, principalmente em se tratando de um FPS exclusivo para consoles, entendeu? Porque assim, antes disso a gente teve IPs conhecidas em FPS? Teve, como você falou, o próprio caso do Star Wars. A gente teve o caso do Alien. IP é a sigla de Intellectual Property, é a propriedade intelectual. Não de Internet, né? Protocol. Não. É, não é. Protocol, caralho. Estou falando da propriedade intelectual, exatamente. Em alguns então, lugares, assim, o IP é conhecido como mandioca, tá? IP, caralho! Essa aí tem que ser sagaz, mano. Eu te interrompi pra falar de IP, e aí você tá falando? Então, aí já tinha acontecido anteriormente no caso do Alien, porque teve jogos, o próprio Jaguar em 94 teve o Alien vs Predator, né, que é o Alien vs Predador, você teve o Alien Trilogy, que foi um FPS muito bacana também, baseado na IP do Alien, né, então isso já existia antes, mas o que eu acho que aconteceu foi justamente isso, foi uma junção de diversos fatores que deu um grande destaque pro GoldenEye, que acabou moldando principalmente pro cenário dos consoles, aquela coisa do multiplayer local pra console, quer dizer, não tem como você conectar em LAN, mas o seu local vai ser tela dividida. Em alguns casos, você tinha ambos, né? Que aí foi a evolução disso que veio com o Halo depois. Mas até ali, aquele é o expoente que você tinha de diversão, o máximo de diversão que você conseguia no FPS com a galera no console era isso, né? De sua tela dividida em quatro pessoas se divertindo ao mesmo tempo. Era, né? Essa é a palavra, Bruno. Diversão. Era muito divertido jogar GoldenEye com quatro pessoas. Exatamente. Mas eu lembro que eu não joguei muito, a não ser na casa de amigos e tal. E eu achava, como eu tava muito acostumado a jogar com mouse, teclado mouse, na época eu falei assim, cara, FPS não foi feito pra videogame. Mas você era um PC era gamer que padrão. Todo mundo falava na época. Mas eu falo assim, não vai pegar jogar no controle. A resposta. Você não consegue ter a precisão que você tem no mouse, entendeu? Esse foi o argumento por muito tempo, né? Aí, não, eu achava que não ia pegar, entendeu? Não, e até faltava, no caso dos videogames faltava botão pra fazer, né? No caso, até o próprio 64 64, ele tinha um analógico só. O Budenai, o que acontecia? Como é que era o controle? Você tinha um analógico, uhum. Então no analógico você controlava a mira. E aí o caminhar do personagem era nos botões do lado ali. Você tá olhando pro controle, você tem o B e o A, que é pra atirar e fazer ação, e aí você tem os botões C, que são quatro, uma setinha, no Mario também era assim. Cara, como tinha botão, né? O 64, Jesus. E aí você tinha o Z, o gatilho embaixo, né? E você tinha o L e o R em cima, cara. Caralho. E tipo assim, eu nunca achei que isso ia acontecer, mas eu tava errado. Pegou, o FPS pegou brabo no console, né, cara? Olha, hoje eu diria que ele tá maior do que nunca, né? Até de... Não, PC já era. Quem joga no PC aí... Não, eu ainda prefiro jogar no mouse porque eu tenho mais precisão. Eu. Não acostumei. Mas o Almôndega, ele é ok jogar no controle. Tipo assim, galera da nova geração que começou jogando assim e sempre jogou assim, mira e é ok. E os caras são muito bons, entendeu? Vamos falar de um Moisés em 3D dividindo um mar de pixels. Exatamente. Boa, boa. Nossa, tá corretíssimo. Calma aí, rapidão. Moisés em quê? Em 3D. Half-Life 3 confirmado. Vamos falar de Half-Life, cara. Não, cara, a gente tem que aprender. É Half-Life. Jogava no Corinthians. Joga no Corinthians. Half-Life. A palavra... Easy, nos ajude. É English Challenge. A palavra Half se pronuncia Half. Half. Sem L. O L não existe. Tem o som do L. O L é silencioso. Half-Life? É Half-Life. Vergonha. O cara não consegue. Vamos falar de Half-Life. Fenômeno. O Half-Life, ele é considerado, assim, além de ser um jogão, um super jogo, ele revolucionou em algo que se tornou um padrão da indústria dos games, que são os chamados scripted events. O que é o scripted event? Você tá andando pelo cenário 3D, então o que acontece? Antigamente, você andava e você tinha só monstros querendo te matar, e é isso, né? Basicamente. No máximo, um barril que explodia no tubo quando você atirava. Agora, o scripted event era o seguinte, você chegava em um lugar e só a sua presença naquela sala era o gatilho para um evento que foi programado para acontecer. Ou seja, personagens começarem a conversar, uma coisa explodir. Começar a pegar fogo numa sala. Tá. Exatamente. Então, quer dizer, hoje isso é padrão, é normal. Você vê isso em qualquer jogo, entendeu? Mas é... Pô, no começo do jogo, Jovem Nerd, você tá indo naquele, tipo um trenzinho para chegar na estação de Black Mesa, né? Uhum. E eu ficava confuso, porque tipo, eu tô ouvindo o cara falando comigo, né? Tá os créditos do jogo rolando, mas eu tô caminhando, tipo, eu tô controlando isso. Que porra é essa? Exato, né? Eu acho extremamente desnecessário o quão longo é essa parte do trenzinho. Sim. Velho. Os caras estavam aprendendo a fazer isso, né, cara? Hoje em dia você tem aberturas que levam 10 minutos, como por exemplo do Batman Arkham Asylum, que é ele levando o Coringa preso, e você fica 10 minutos acompanhando o Coringa naquela cadeira de... Mas eu ia matar o Guima. É muito impressionante porque, por exemplo, a gente jogava, sei lá, CS ou qualquer outro jogo online antes do Half-Life, e até hoje em dia acontece isso. Você não jogava CS do Half-Life, mas nem falando. Você entendeu? Então, um viajante do tempo, então é isso aí, beleza. Comeu o DeLorean. Mas às vezes acontecia uma cena que você falava assim, porra, que foda que aconteceu aqui agora. Seria muito legal se estivesse gravando. E o jeito que a história do jogo é contada é isso, sabe? Essas cenas scriptadas é tipo, toma aí, ó, vive, controla o boneco com uma cena cinematográfica. Sim, é maneiro. Faz você criar mais imersão, né? Sim, inclusive permitiu você compartilhar experiências, porque geralmente o que aconteceu nos outros jogos, a sua experiência era diferente do cara, então você não tinha uma memória compartilhada nesse sentido. No caso do Half-Life, sim. Porque assim, putz, você viu na hora que passou na porta lá, tal, explodiu, a porta arrancou, pá. Uhum. Então, quer dizer, passou a ter uma memória compartilhada porque vocês passaram pela mesma coisa. Então, quando você comentava, fazia sentido pra outra pessoa o que você tava comentando, porque ele teve, como o evento era ele rolava baseado no script, acontecia pra você e pra ele também. Exatamente. O pior, aliás, o melhor no caso, é que não só o Half-Life 1 é um espetáculo, uma obra-prima, como o Half-Life 2 também é exatamente. É maior ainda. Eles fazer uma sequência inacreditável, cara. Sim, cara, é impressionante. Mas é isso que me dá medo do Half-Life 3, cara. Porque assim, a gente tem um exemplo... Do Duke Nukem Forever. Exatamente. A gente teve o exemplo do Duke Nukem Forever, que foi o seguinte, todo mundo ficou insistindo, e falou, tá bom, uma hora vai sair, na hora que saiu, assim, o pessoal preferiu que não tivesse saído. Meu medo é assim, porque pensa bem, por que que não saiu até agora? Alguma razão tem. É tipo Chinese Democracy do Guns N' Roses também, né? Essa era a piada que acabou. a piada que a nossa geração, a geração mais nova não vai ter, né? Que era, eles falavam que o Duke Nukem Forever ia sair com a trilha sonora do Chinese Democracy. É, o Half-Life 2, ele foi a evolução lógica do 1, foi, né, muito mais bem feito, muito mais divertido. Todos os sentidos, né? É, foi realmente uma evolução. E a galera ama essa porra. E foi considerado o jogo da década, né? De 2000. Quando ganhou mais de 50 prêmios de jogo do ano. Sabe uma coisa que é interessante também, Jovem Nerd, do caso do Half-Life 2? Fala. Que ele inaugurou aquela coisa do mundo do Half-Life de ter episódio que, inclusive, o pessoal tá aguardando Half-Life 3 e o episódio 3 do Half-Life 2. Né? Porque ele teve episódio 1, o episódio 2, e aí o pessoal tá aguardando antes do Half-Life 3, o episódio 3 do Half-Life 2, cara. Não, desistam, né, cara? Não vai ter isso. Mas eu acho que um dos maiores méritos da franquia Half-Life foi o mod que foi feito em cima do primeiro Half-Life, e foi o Counter-Strike, né? Aí, o jogo que tornou os donos da Monkey milionários, eu acredito. Exatamente, fundou Lan House no Brasil por causa do Counter-Strike. É verdade. Porra, não foi, mano, por causa de acesso à internet, acessar MSN, essas coisas, não foi isso. Não, era isso aqui ainda nessa época. Acesso à MSN. Não foi isso, foi por causa do Counter-Strike. É verdade, cara, CS, Counter-Strike foi o CS. É o CS, né, cara? É o clássico. CS, Polícia e Bandido. É Polícia e Bandido, exatamente, aquele negócio. Foi realmente uma grande... Facadinha, é bom, cara. Facadinha, é. Cara, é meme até hoje, The Treta Has Been Planted, isso é, sim, isso é do CS, né, cara? Headshot. Cara, eu jogava tanto que era aquele esquema, né? Você entrou na fase do jogo, era B... Qual era? B24, B48. Você sabia comprar arma só pelo... Ponto vírgula. Aí você ouviu barulho. Exato, velho. O pulinho, ficar todo mundo dando aquele pulinho no começo. Bunny hopping, exatamente. Trocar pra faca pra ir mais rápido, pra chegar no ponto lá que você campeira mais rapidinho, tá ligado? Roger that. O Counter-Strike pra mim era frustrante, porque o modo de jogo era aquele de morrer ou esperar até o fim do round, né? Não, mas tinha modo que você dava respawn ainda no meio da jogada. Não, eu sei, mas a maior parte dos jogos que... Era isso mesmo. O modo certo é esse? Era basicamente só Team Deathmatch, não tinha mais nada. Sim. Ah, você plantava bomba, né? Plantava bomba e resgatava os VIPs. Os VIPs. Isso, inclusive o nome dos mapas, muita gente não sabia disso, mas o nome do mapa, que ficou famoso, que era The Dust, né? O CS Assault. CS Rio. CS Rio, porra. A música do CS Rio. Música do Bezerra da Silva, coloca aí, Léo. Campeão de futebol. Pois é, porque esses nomes se referiam à missão da fase. Por exemplo, DE era de Defuse. Ah. E criou o verbo no Brasil, pô, defusar. Exatamente. Não, realmente, Aztec a galera pedia. Pô, é Aztec! Caralho, era muito isso, cara. Os moleques gritando na Lan House pedindo a fase. Porque tinha votação no final, né? Assim, quando tava perto de acabar o mapa, e tinha uma votação, porra, do próximo mapa. É todo mudar mundo, Aztec. Mudar o spray, aí tinha, você ia na Lan House e tinha um cara que desceu uma piroca, aí ele passava sprayzando. Putz, você podia pichar o muro, exatamente. Podia. Aí você mudava o BMP lá. Tinha um esquema, não sei se vocês chegaram a jogar isso, que eu achava muito legal, que era o Gun Game. Vocês manjam? Não. Que você todo mundo subindo. Começava com pistola. Isso. Todo mundo começava com claro, pistola. Claro. Gun Game. Aí você vai matando, e conforme você vai matando, você vai destravando as armas mais potentes. Era muito foda, cara. Uma grande mudança do Counter-Strike foi quando saiu o 1.6, né? Que melhorou graficamente muito. Tinha um escudinho. Tinha um escudinho. É, o 1.6 é o CS correto. Tinha um escudinho, porra. O escudo, exatamente. Você ficava com o escudo protegendo. Você mandava o cara ir na frente pra ele proteger dos tiros, e a galera... tinha muita estratégia foda. Counter-Strike é foda. Qual era o sucessor do Counter-Strike foi o Call of Duty, que é o melhor do planeta. Eu quero saber qual é a sua fase favorita do Counter-Strike, a fase clássica. Aztec, pra mim é Aztec. É, acho que Aztec e o Dust eram as mais jogadas. Eu gostava jogadas, de Dust, né? Também, Dust, porque era fácil decorar a fase, né, cara? Pô, ninguém gostava da Italy, cara. Minha era a Ira ali, eu gostava, assim, cara. E também, qual que é aquela do avião, que é dentro do avião? É o The Plane, né? Porto que você vai pra dentro do avião, não? Tinha o Office, né, que eu achava bacana. O Rig era uma que muita gente não curtia. Eu acho que The Dust era a que mais rolava, cara. Quando eu penso em CS, eu penso em The Dust. Sim, totalmente. Dust ficou muito marcada mesmo. Mas então, eu achava muito frustrante porque eu morria fácil, né? E a galera era viciada, maluco, né? Na House não era... Eu era casual, eu já era jogador casual. E aí, cara, eu ficava muito tempo... Eu pagava pra ficar olhando o jogo dos outros. Caralho. Você tá pagando a hora da Lan House, né? Então, quando você tá morto, você fica olhando. Então, cara, o jogo que me libertou disso, dessa frustração, foi na própria Lan House, alguém instalou um demo do Battlefield 1942. Olha aí. Na mesma época. É. E aí eu falei, você pode entrar no tanque de guerra? Isso era o diferencial do Battlefield, cara. Os veículos eram muito foda. Os veículos, né? Ele veio nessa época mesmo, joguei muito em Lan House. E eu tô contigo, eu prefiro o Battlefield justamente por causa dos veículos também. Tu nem joga essas coisas, sabe? Prefere não nada. Eu não jogo hoje em dia, mas eu joguei na época, era foda pra caralho. Mas assim, a gente não vai falar de Battlefield porque a gente fez um Nerdcast inteiro sobre Battlefield. Olha sobre toda a franquia, então não vamos repetir. Não, vamos falar de Battlefield. Se fuder, essa filha da puta. Vamos falar do pai do Battlefield, que é Medalha de Honra. Olha aí, é exatamente. Verdade. Exatamente. Medalha de Honra, ele iniciou uma época, eu já comentei isso nos podcasts que a gente falou de Medalha de Honra. Foi a época dos FPS de Segunda Guerra, que assim, há uns 5 anos atrás, estavam dominando a cena completamente, ao ponto de que o gamer comum matou mais soldados nazistas do que os soldados aliados. Na verdade, todos eles são uma mortos. Época que por causa de um filme, uma geração, um gênero foi criado. Exato. Foi por causa filme e série. Foi por causa dos... Não, foi por causa do Resgate do Ryan, né, que ficou mas maluco. Mas a série alimentou, a Band of Brothers alimentou. Não, a Band of Brothers... Não é à toa, porque a gente já comentou isso, o Medal of Honor é um trabalho da DreamWorks, e quem tava lá liderando esse trabalho, Spielberg. Quem que pediu? O Spielberg. Então não foi à toa. O Medal of Honor, ele é de 99, o Medal of Honor. Então, assim, o ápice disso aí foi de 99 até 2002, 2003, ali. Mas ele começou a bombar com o Medal of Honor, a Light Assault, que tinha a cena de você invadindo a praia de Omaha. Você jogava isso. Então isso era loucura. Veio depois o Soul do Ryan, né? Alguns anos depois. Isso. E era também Spielberg envolvido. Então assim, nego, caralho, tô jogando Soul do Ryan. Porque Soul do Ryan é até hoje o filme definitivo de guerra. Pra sempre, eternamente. Pra sempre. E respeito à invasão lá do dia D, não tem comparação. Não, exato. Então mas aí isso foi no frontline, porque é que tá. O Medal of Honor, ele replicava esses momentos históricos. Então, no caso do Frontline, foi a invasão do dia D, e no Rising Sun foi o ataque a Pearl Harbor. Inclusive, o pessoal que tinha acabado de assistir o filme lá do Pearl Harbor, que não é um grande filme, mas pelo menos... Aquele sensacional do Ben Affleck lá. Pelo menos estava na memória da galera, quando jogou o Rising Sun, reviveu aquela cena, o ataque a Pearl Harbor mesmo. Então, olha, o Battlefield de 1942 foi em 2002, o Medal of Honor Allied Assault, que foi esse grande expoente aí, que teve a praia de Omaha, foi em 2002. E em 2003 veio Call of Duty, que também um jogo de Segunda Guerra. Ele veio tipo... Isso. Eu gostava de todos, na verdade. Eu gostava de Segunda Guerra, então fui jogando todos, né? Uhum. Mas eu lembro que tinha algo que eu gostava mais no Medal of Honor do que nos outros, é que era... Você podia olhar pro lado, dar uma inclinadinha pro lado nas bordas das paredes, sabe qual é? Uhum. Nas esquinas. E o Call of Duty, você não conseguia fazer isso. E outros jogos, você não conseguia fazer isso. O Medal of Honor, você conseguia. E aí, depois, você teve um outro competidor tardio, que foi o injustiçado Brothers in Arms, que não sei por que morreu aí no meio do caminho antes dos outros. Acho que é porque os outros se reinventaram e o Brothers in Arms continuou na Segunda Guerra, né? E o tema morreu, né? Uma teoria que o pessoal tinha é porque aquela geração que lutou naquela guerra tava chegando aos finalmente, né? E a cultura norte-americana, especialmente a dos Estados Unidos, eles glorificam aquela geração que lutou nessa guerra com tanto furor. Pra você ter noção, sabe qual é o apelido que dão pra essa galera que lutou nessa guerra, cara? Ah. Eles chamam de The Greatest Generation, né? A maior geração. Uhum. Foi o pessoal que lutou na guerra, porque é muito importante pra eles. E parece que naquele finalzinho dos anos 90, comecinho e meio dos anos 2000, foi que caiu a ficha que aquela geração já tá quase toda, tipo, já morreu todo mundo, entendeu? Uhum. E aí rolou esse revival, que é meio que pra usar as últimas memórias daquela Greatest Generation que lutou na guerra, que, entre aspas, né, assegurou a liberdade e o estilo de vida norte-americano e tal. E é por isso que talvez meio que já deu um fade dessa parada, porque já passou, entendeu? Tipo, já celebraram o que tinha pra celebrar. Morreu um bocado, morreu Winters, cara. Eu morrer, acho isso muito bonito, mas a verdade é que saturou o gênero mesmo, cara. Mas saturou, obviamente, isso é normal, acontece com tudo. Mas você sabe o que aconteceu também na década de 2000? Em 2003, os Estados Unidos invadiu o Iraque. Ah, é, tem isso também. A guerra mudou deixou de ser uma parada bonita, né? A guerra é outra. Então, a guerra moderna, a guerra no deserto, ela veio muito forte, muito mais do que em 91 com a Guerra do Golfo e tal. Isso tudo isso é pós 11 de setembro, obviamente, esses jogos de Segunda Guerra também são pós, mas tô falando, nasceu todo um novo awareness de um novo inimigo, o inimigo árabe religioso no deserto. Nós estamos no deserto, numa guerra no deserto, vamos combater o Saddam Hussein, o inimigo antigo, que já travou uma guerra com a gente. Então, nasceu um espírito novo de guerra no americano. E o americano é ultra patriótico e tal, e ele engaja nessa parada. Então, é óbvio que a indústria do entretenimento de um monte de jogos de guerra, que tava lá se divertindo com jogos de Segunda Guerra, começou a olhar pro que estava no hype. E o hype era, estamos em guerra no deserto. Né? E quem é que liderou? E quem foi o divisor de águas dessa parada? Alexandre se empolga. Não sei, cara. O que tu vai dizer? Code 4, Modern Warfare. Call of Duty 4, Modern Warfare. Peraí. Você não acha que teve um mod do Battlefield que foi o Desert Strike? É isso? Um mod? Foi um mod do Battlefield. Foi muito sucesso por causa disso. Ele veio... Nossa. Na época... Não, mas a gente tá falando de produto, vamos dizer, produto de prateleira, não, né? Então. Okay, não tô falando de 3 downloads, não. O COD conseguiu fazer uma salada incrível de nome, que foi o seguinte: COD 1, 2, 3 numerado, sucesso. Eram jogos da Segunda Guerra Mundial, pra temática da guerra clássica, digamos assim. Não. O COD 4 veio com o subtítulo de Modern Warfare. Que ano é? 2007. 2007 tomou. Battlefield 2 é de 2005 e já era Guerra no Deserto Moderna, maluco. Ixi, Maria. Guerra no Deserto. E agora, candidato? E agora, candidato? O senhor está sendo deviante, candidato. Que eu queria explicar da salada de nome que o COD fez, né? Porque assim, o que aconteceu? Foi COD 1, 2, 3. No 4, eles fizeram a Guerra Moderna. Só que, depois do 4, saiu o COD 5. Isso. Que era o World at War. Ou seja, ele é voltou... Isso que eu ia falar. Voltou pra Segunda Guerra com o Jack Bauer. Exatamente. Inclusive, aí ele deu um passo pra trás. Aí o que aconteceu? Então ficou assim, COD 1, 2, 3, o 4 era a Guerra Moderna e o 5 voltou pra Guerra Clássica. Aí eles lançaram o COD Modern Warfare 2, ou seja, ele é o COD 4, 2. COD 4-2. E aí eles lançaram depois o Black Ops. E o Black Ops, na verdade, ele era uma variação do 4-2. Ou seja, o Black Ops era o 4-2-2. É uma confusão louca, não, né? Não, mas olha só. Isso é porque eles começaram a revezar os desenvolvedores, né? Os estúdios. Pra lançar um jogo todo ano, né? Isso tem acontecido bastante na indústria, né? Não, inclusive agora, COD tem 3 desenvolvedores, né? Vocês sabiam disso? A Treyarch, Activision e quem? E a Infinite Ward. É como se fosse em arcos, né? Tem o da Segunda Guerra, o da Guerra Moderna e o Black Ops. É, mas agora nós estamos vivendo ainda nessa época em que a Guerra Moderna ainda é uma... Mudou. Agora a gente tá na Guerra do Futuro, né? Com o Advanced Warfare. Talvez, é. Esse negócio de Guerra do Futuro, todo mundo bota o pezinho na água e depois acaba voltando atrás. Eu não sei se... Eu também você acho. Você não acha, Jurandir? Eu mesmo sou um defensor da franquia Call of Duty e eu parei mesmo no Black Ops 1. Eu parei no Black Ops 1. E pra mim foi o último Call of Duty bacana mesmo, sabe, de jogar. Mas o último Call of Duty, agora que acabou de lançar, o Advanced Warfare. O Advanced Warfare, eu experimentei e eu tava por fora de Call of Duty já há um tempo, desde Battlefield 3, e eu gostei. Porra, eu achei legal. Muito Titanfall, não? É da hora, pô. Ele é o Titanfall sem Titans. Se você quiser implicar, você pode dizer isso. Mas você pode dizer que é cópia, porque o jogo foi lançado muito perto um do outro, entendeu? É injusto você dizer que um viu o resultado e depois vamos fazer um jogo também, né? E o foco é diferente também, né, na Jovem Nerd? O foco do Advanced Warfare é lógico que todo COD tem um foco muito grande na experiência do multiplayer, mas a campanha dele tem um foco muito diferente, porque não existe campanha de verdade, né? A gente sabe disso no Titanfall. Não existe uma campanha... Não tem, é verdade. Tem uma mini campanha, é um... Não tem nada, aquilo é enganação. Não tem campanha. Isso que eu tô falando, é tipo, é pra disfarçar, tá ligado? Não. Se o roteador quebrar, você consegue jogar? Não. Então não tem. Não. Não, tinha muita gente dizendo que o Titanfall ia sofrer de um problema, porque você só pode jogar a campanha em modo multiplayer e você tem que jogar com pessoas que estejam na mesma fase que você na campanha. Sim, é. Então, depois de um tempo, quando as pessoas começarem a parar de jogar a campanha, zerarem e tal, você vai ter menos e menos jogadores jogando campanha até que você não consiga jogar a campanha. Previram isso? Não sei se isso já aconteceu. Olha só, eu me surpreendo com esses jogos que só tem em modo online, porque sempre que sai, essa é a primeira crítica que todos fazem. O quê? Que o jogo que só tem modo online. É, então, o Battlefield foi um jogo que fez muito sucesso sem campanha, né? O Battlefield 2, por exemplo, que eu comentei aqui, era um jogo só pra PC, sem campanha, 100% multiplayer. Eles começaram a colocar colocar a campanha no Battlefield no Bad Company. E aí no 3 ele já, olha, agora vamos fazer uma campanha pra valer e tal, que a galera ainda fica meio ainda prefira do COD. E realmente a galera do COD é fantástica em fazer você se sentir dentro de um filme aí, de ação. É verdade. Nas campanhas do COD. Os caras são fodas pra caralho. Apesar de eu ser um cara que sou mais fã de Battlefield do que da franquia COD. É porque o COD ele é mais cinematográfico mesmo. Muito mais cinematográfico, exatamente. Muito, muito. E eu achei do caralho, eles botaram o Kevin Spacey agora, me empolguei. Eu quero comprar esse jogo só por causa, tipo, eu vi os previews e eu fico fingindo assim na minha cabeça, sabe que tem um termo nerd gringo que chama headcanon, que é tipo, você inventou a historinha pra justificar alguma coisa da história e pra você aquilo é verdade? Então, no meu headcanon, aquele é o Frank Underwood, entendeu? Puta que pariu. Tá, você criou sua própria historinha. Exatamente. Voltando, eu acho que essas desenvolvedores sempre botam um pezinho na Guerra do Futuro e acabam voltando. Eu não sei como é que vai ser o sucesso do Advanced Warfare. Eu espero que faça sucesso. Tá faltando sucesso. Uma guerra nova, né, Alexandre? Aí? É, eu gosto muito de coisas do futuro. Eu adoro o sci-fi. Tá faltando uma entendeu? Guerra nova. tá muito calmo essa porra. Muita paz, né? É. Não, porque o próprio tema guerra no deserto já Sim. está saturando algum claro. Tempo. É, já estamos aí com 10 anos ou mais de guerra no deserto nos jogos. Entendeu? Tanto que a Activision tá jogando de novo com a parada do futuro. Quer dizer, jogando de novo, não. É o primeiro Call of Duty que vai pro futuro, né? Ou não? Já teve algum? Não, é esse. Na verdade, o futuro tão distante é esse. É esse. Porque, se eu não me engano, Black Ops tem missão que acontece no futuro com relação ao tempo que o seu jogo foi lançado. Ah, sim. Entendeu? Mas tudo bem. Aí não conta, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que outros desenvolvedores já tentaram, até o próprio Battlefield já tentou com o Battlefield 2142. Não foi um sucesso, tanto que eles voltaram atrás. E a gente teve outros jogos aí de futuro que vieram, se expressaram mais ou menos, entendeu? Não sei, o Crysis 3 não foi tão falado quanto os outros, o né? O 2 e o Pé. É, verdade. Mas o Alexandre, tu acha que, por exemplo, o Call of Duty é o sucessor do Counter-Strike em termos de jogabilidade online? Eu não sei, mas ele é um sucesso. Ele é um sucesso, né, cara? Ele a velocidade é absurda, né, cara? É frenético, né? O Battlefield é aquele negócio, você fica lá sentado. Cala a boca, gente. Não, olha, são realmente, a gente fica um implicando com o outro, mas são estilos de jogos muito diferentes. Claro, Battlefield, muito você tem que estar numa outra vibe, entendeu? Sim, exatamente. Eu sei porque eu gosto, eu curto os dois. Cara, foda que, cara, pois é, porque o standard da parada devia ser todo mundo curtir tudo, porque tá lá, a opção tá lá pra você. Não tem por que ficar com esse sim, a vida é rivalidade. Não tem como, a rivalidade sempre é uma diversão também isso, ter rivalidade. E é um tipo de discussão inútil, porque todo mundo sabe que o melhor multiplayer mesmo é o do Halo, cara. Que a gente não falou agora, hein? Olha aí, não falou mesmo, isso é um uma missão forte. O Halo, eu diria, foi o segundo GoldenEye no que diz respeito a popularizar o First Person Shooter pros consoles, cara. Sim. O primeiro Halo, que era o Combat Evolved, ele saiu pra PC e eu acho que depois que saiu pra Xbox, não foi, Bruno? Não, senhor. É justamente o contrário. Xbox primeiro? Halo foi um FPS feito para console, ele foi feito para Xbox, e aí 2 anos depois ele saiu para PC. Isso que o Easy mencionou é muito importante. Ele pegou aquela ideia do GoldenEye da tela dividida, e você conseguia jogar com um Xbox também em tela dividida. Ele pegou o conceito de campanha em co-op com tela dividida, então no mesmo console você conseguia jogar campanha. E não só isso, ele pegou esse conceito da tela dividida e expandiu no seguinte, que você conseguia jogar até 16 pessoas num acesso local. Pô, você podia fazer LAN com um videogame, cara. Exatamente, você conectava 4 Xbox e cada um deles, você tinha 4 pessoas jogando, então dava um total de 16 pessoas jogando um jogo local, porque na época a live não tinha a força que chegou, por exemplo, com Halo 2. Então você tinha um jogo que ele expandiu aquele conceito dos players de ter o co-op local, não co-op só, mas o modo multiplayer local, e pegou isso e cresceu. E aí com o Halo 2, foi que ele mostrou assim, ó, multiplayer pra console, é isso aqui, ó. Uhum. E ele ditou as regras do que seria multiplayer pra console, que é muita gente joga até hoje, com base no que foi o sucesso que a Live fez com o Halo 2, cara. Porque até ali, não tinha um jogo grande, de grandes proporções online pra console. Lógico que nos PCs sempre teve, mas pra console, Halo ditou como é que tinha que ser, entendeu? O Halo 1, inclusive, quando foi lançado, não existia a Live ainda. No Halo 2, já existia a Live. Cara, o Halo 2... foi um fenômeno. O Halo 2 foi um fenômeno tão fodido de lançamento aqui, porque, tipo, eles colocaram... Eu nunca tinha visto isso na vida. vida, e eu moro aqui já tem um tempo. Os lançamentos de games aqui são uma parada bem mainstream até, né? Mas no Halo 2 foi de 2005, se não me engano, 2006. 2004. 2004? Nossa, mais tempo ainda. Quando saiu o Halo 2, eles colocaram banners do lado de fora do shopping, do lado de fora de lojas de conveniência. Tipo, um banner cobrindo a parede inteira. Tipo, a lateral inteira do prédio em questão, né? Tipo, uma parede do shopping, uma parede de loja de conveniência. Era mais comum em loja de conveniência que fosse gasolina. Era a propaganda do Halo 2. E, tipo, uma propaganda desse tamanho, de um videogame, assim, no mundo real, eu lembro... E o Halo 3? O que foi a campanha do Halo 3? Caralho. CNN, os caras paravam a CNN pra falar de Halo 3, cara. Mas olha só, no Halo 2, você tá falando de campanha de marketing muito grande, mainstream e tal. O Halo 2, ele marcou uma coisa do marketing chamado, ele explodiu pro mainstream, o ARG, o Alternate Reality Game, que eles lançaram um ARG chamado I Love Bees, que era assim, esses... Assim, não era um jogo, era simplesmente os caras colocavam pistas escondidas em sites, tinha esse site ilovebees.com, né, começou em 2008, eu acho, e lá tinha mil coisas escondidas que você ia juntando peças pra criar um áudio que era um áudio do Halo, entendeu? Uhum. Era alguma coisa assim. E aí, o hype das pessoas, e todo mundo começou a participar, todo mundo começou a entrar dentro da parada. E nós, Jovem Nerd, a gente ficou maluco com essa parada de ARG. A gente conseguiu até fazer vários ARGs maneiros, como trabalho. A gente fez um do Jovem Nerd, onde eu tinha sido sequestrado e as pessoas muito tinham... Muito bom, clássico tinham, Jovem Nerd, isso aí. Achar o... Jovem Nerd, o moleque, já virou nostalgia isso aí. Já é nostalgia. O Azaghal colocou um adesivo HN.com num orelhão de um shopping de São Paulo, cara. E aí a galera achou, foi atender telefone na Avenida Paulista e a gente tocou gravação. Caralho. Era do caralho. Bom. Então, depois a gente acabou fazendo. A gente fez pro HSBC, pra Intel, fez uma porra de ARG, muito maneiro. Ganhou muito dinheiro com isso. Bons tempos. Mas, dá um trabalho. Jurandir, anota isso aí, vamos fazer ARG lá no 99 Vidas. Já passou já. Mas o I Love Bees foi um grande expoente. A época do Dark Knight, do filme, do Dark Knight... Caralho, foi o maior exemplo. ARG, que nem foi esse maluco. Esse foi, puta que pariu. Esse foi o maior do cinema, da história do cinema foi esse. E é porque o ARG tava bombando, cara, porque o nego recebia bolo com o celular dentro. E sabe? Acabou, né, isso? Acabou, né? Acabou, foi morrendo, cara, porque, cara... Eles até mataram o Heath Ledger nesse ARG. Caralho. Imagina, os caras tão levando a sério, eu acho que foi morrendo porque as agências acham maneiro e tal, os clientes, muitos deles acham, mas dá muito trabalho, entendeu? Verdade. Muito trabalho e a aderência não é tão grande quanto uma campanha tradicional que você pode rodar em sites e redes, etc. Mas quem se propõe a fazer, o pessoal do Halo 2 fez o I Love Beast, foi um sucesso caralho, criou esse buzz de ARGs durante alguns anos. No Call of Duty tinha muitas expansões. Tem que falar certo, ô Jurandir, tem que falar certo. Qual é o certo isso? Call of Duty. Call of Duty? Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Halo 3. Halo 3. Esse é um clássico. Half-Life. Half-Life, Call of Duty, Halo 3. Mas o Call of Duty, por exemplo, teve versões de zumbis, né? E um dos maiores expoentes do mercado de zumbis aí, nossa, de jogos de primeira pessoa... Nossa, o maior expoente zumbis. É o Left 4 Dead, não? Verdade, o Left 4 Dead... Ah, tá bom, pensei que você ia falar do mod do COD, pelo amor de Deus. Não, né? É porque o Call of Duty, ele trouxe essas fases zumbis, né, dele. É, porque os zumbis começaram a bombar também. Yes. Né, depois do sucesso do Extermínio, depois da refilmagem do Resident Evil, Dawn of the Dead e tal. E nos videogames também vinha vindo também, Resident Evil e tal. E o Left 4 Dead foi, cara, ele é aquela coisa frenética. E é por isso que eu não consigo jogar. Só de lembrar da ação, do gameplay, da parada, eu já fico um pouco enjoado. É foda. E eu lembro que, tipo assim, agora a gente tá vivendo uma fase também de co-op, de até 4 jogadores, como uma base pro jogo, né? Um core game, assim. O Left 4 Dead, eu acho que foi um dos primeiros que começou, porque não importa se você tava conectado com mais 3 amigos. Se você não tivesse conectado com ninguém, você tinha os outros personagens lá de AI. Outro lado, exatamente. É, então você tinha uma base. Você vê agora, até o Assassin's Creed novo tem uma base de campanha de 4 jogadores, de co-op, né? Pô, então... o foda do Left 4 Dead é porque os zumbis eram desesperados, né? Desesperados, cara? É, muito bom. Não, mas era o zumbi do Guerra Mundial Z. Não, do Extermínio, filho. Não, do Guerra Mundial Z, que são um desespero absurdo, cara, do Guerra Mundial. É um modelo de jogo bem legal, antigo ainda. O Left 4 Dead 2 também fez muito sucesso e a gente se diverte até hoje, faz nerd player, ele é muito maneiro. E era tenso, tinha momentos que assim, ele tinha correria, mas também tinha momentos tensos quando você tava entrando no lugar escuro e começava a ouvir aquele choro, que era o Witch chorando, velho. Porra, muito foda. Porque assim, você fala assim, meu, fica quieto, porque é, se ela virar... Né, não mexe, parecia tudo do Chaves tu... falando, não mexe com a bruxa. Porque se ela te pegar, meu amigo, pode largar o controle, que já era, não tem... Eu lembro que a gente fez um Nerd Player, que a gente ficava, ai, meu Deus, a bruxa, não vai acordar a bruxa, aí alguém comentou, não é bruxa, é witch. Caralho. Portal. O melhor jogo da história do mundo. Mas não é shooter. Aí é que tá, então. É que tá. É ou não é colocado. Shooter? Então, não é shooter. Para. Eu acho sim, que é sim, dá tiro. Não é. Não. Você atira, você não atira pra matar, você atira a arma do portal. Mas assim, ele tem... É um puzzle. Mas o gênero é FPSK ou é FPS só? É um FPP? É um First Person Puzzle? Eu acho que é um FP só, ele para no... Eu acho que é o melhor jogo já feito na história do jogo. Ah, boa, pá! Não, mas a gente discutiu isso em 99 vídeos e realmente o portal é assim, pra quem não conhece, o primeiro portal, ele saiu assim, no bol, né? Ele saiu na Orange Box em 2007, que era o quê? Era uma coletânea que inclusive é um dos maiores valores, assim, agregados num único kit que tem, foi o Orange Box, cara, que era assim, era Half-Life 2, aí os episódios do Half-Life 2, Team Fortress e o portal. E o portal era o desconhecido do pacote ali, né? Só que foi justamente quem chamou mais atenção pela originalidade. E aí que tá. Muita gente reclama do caso do FPS. Pô, tá saturado. Realmente sai muito FPS, cara. Inclusive, a gente vive gerações que existem em função muito de FPS mesmo, né? Desde, acho que, isso começou com uma tendência muito forte na sexta geração de consoles, né? Então, a gente fala de Play 2, Xbox, né? E aí, consolidou muito na sétima geração, né? Consolidou muito com o Play 3 e Xbox 360, principalmente o 360, que é um console americano, e aí a gente tá vivendo isso agora também com essa nova geração. E o lado bom, digamos, disso é que você passou a ter jogos que antes você não teria, como é o caso do próprio Portal, que permitiu-se usar essa perspectiva em primeira pessoa, o próprio Mirror's Edge, que eu acho um jogo fantástico, que não é um FPS, mas é um jogo em primeira pessoa fantástico, e até um pouquinho mais antes disso, o próprio Metroid Prime do GameCube, que era um jogo de exploração em primeira pessoa, eles tinham pegado a Metroid com exploração em primeira pessoa. Então, assim, o sucesso do FPS permitiu que a gente tivesse experiência de jogos em primeira pessoa que talvez a gente não tivesse se eles não fossem esse sucesso. Experimentações de mecânicas diferentes, não só do que não seja só o tiro, né? Exatamente. Mas que tenha todo o estilo, né? Afinal, no portal você tem a movimentação, você tem a arma aqui embaixo, né? Ele segurando a arma. Uhum. É só que você não tá dando tiro, você tá criando portais nas paredes pra resolver um puzzle sensacional. E é um jogo, assim, o Yu 2 é mais espetacular ainda, porque ele trabalha não só a exploração, mas uma história fantástica, personagens fantásticos. Porra, melhores personagens. O 2, não. O 2 fez meu queixo cair. Um roteiro de ouro, cara. De verdade, meu queixo caiu, porque assim, quando eu joguei o primeiro, eu terminei e falei assim, poxa, adorei. E fui jogar de novo. Aí quando falaram o 2, eu falei assim, poxa, eu não consigo enxergar pra onde isso vai. Sim. E aí o 2 fez meu queixo cair, justamente porque assim, eu nunca esperaria aquilo. Se você me perguntasse mil vezes o que eu esperaria de Portal 2, eu nunca ia falar que era o que aconteceu. Entendeu? É, meu queixo caiu. Ah, Bruno, Valve, né? Os caras não estão aí de zoeira. Exatamente. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Só uma coisa que eu não entendi. No final do Portal 1, você foge. Tem um quadrinho que foi lançado um pouco antes do 2, que explica o que aconteceu entre o 1 e o 2. E aí no 2 você tá de volta preso, né? Esse é o negócio. Isso, então ele explica o porquê. Por quê? Explica aí. Tá. Spoiler. O Bruno é uma pessoa que não gosta de spoiler. Não vou dar spoiler. Mas já falou que no final você foge, hein? É verdade. Não, você sai de lá, só que é que as pessoas acham que, na verdade, aquele ambiente não é monitorado. E, na verdade, existe, sim, um certo monitoramento e existem guardas, digamos assim. Você é trazido de volta. Acontece muito rápido. Você sai e você já volta porque o exército, o exército, entre aspas, os guardas te trazem de volta. Por quê? A Gleiros, na verdade, ela não tem tantas opções de teste como você acreditava. E aí, isso eles tocam até no próprio 2, que mostra o que acontece com os testes que falharam anteriormente e tal, que é quando você desce pra aquela parte do subsolo. Tal. É muito bacana, chama Portal Lab Rat, se não me engano, os quadrinhos. Sim, tem tradução em português oficial e tudo mais. É, tá no próprio site da se você entrar no site do Portal, lá tem pra baixar, é muito bacana. Ah, excelente. E o Bioshock? Boa! BioShock. BioShock, que é como é que é o termo? É um sucessor espiritual do System Shock. System 2, Shock. Que exatamente. É um jogaço foda. Antigão, né? System Shock. Antigão. 99, exatamente. Mesmo ano do Half-Life, olha aí. Não, Half-Life 98? Não, Half-Life é de 98. 98, exatamente. Foi um ano depois. É um jogo muito bacana. O Medal of Honor é de 99. O que acontece com o BioShock é assim, como ele era uma IP nova, ele não teve no começo, muita gente não dava valor. Ele ganhou força justamente no boca a boca do pessoal jogar e falar o quão bom era o jogo. E ele realmente era um jogo fantástico, porque ele não era um FPS no foco da ação. Ele te deixava... Cara, primeira vez que você vê um Big Daddy caminhando aqueles passos pesados. Porra, eu não digo nem isso, cara. Eu digo o plot twist do final, cara. Cara, mas isso acontece antes do Big Daddy, cara? Não, não, eu não falei isso. Eu não falei que acontece antes. Eu falei, eu não digo nem isso, porque um personagem, um Big Boss grande, intimidante, não é uma coisa assim, nossa. Eu digo aquele plot twist do final, maluco. É bem foda, bem foda. Qual é? Eu não lembro. Não, e a questão da escolha. Que o cara... Would you kindly, maluco? É o jogo inteiro, né? Você não lembra isso, cara? Não tô lembrando, faz muito tempo. A gente spoiler aqui? Spoiler? Pode, não? Spoiler. Lógico. Seguinte, o personagem principal do jogo era um clone do maluquinho que controlava toda a Rapture. Ah. E ele tinha sido programado, não geneticamente, assim, condicionado a sempre atender qualquer comando que começasse com Would You Kindly. Ah, e ao longo do jogo, o Andrew Ryan estudava instruções com esse Would You Kindly, que parecia educado, mas que na real você tá condicionado a obedecer aquilo. E foi, nossa, maluco, é por isso que ele tava falando isso, é por isso que eu tinha que fazer essa parada. Porra, muito foda, maluco. Tá louco. Não, e eu acho que bacana que o BioShock tem também aquela questão da escolha. Quando você pegava uma Little Sister, aí você tinha que escolher, tal. Eu salvo ela, e aí eu ganho uma recompensa menor, eu vou e sacrifico ela pra tentar ganhar algo a mais. É, exato. O BioShock foi muito bem sucedido em misturar a mecânica de tiro com magia, né? Sim. Que é uma coisa que o System Shock que meio que iniciou, digamos. É, e isso te dava mais opções de como resolver os problemas, né, as lutas, etc. Mas sabe o que eu senti falta? Apesar de ter uma história maneiríssima, um ambiente, o design muito foda, o negócio todo steampunk, anos 30, d'água, caralho e tal. Mas sabe o que eu senti falta? Senti falta de cutscenes, cara. Eu não tô reclamando do jogo. Eu só senti falta de ter o personagem... Sabe que você sente aquele personagem muito sem rosto, sem personalidade? Uhum. É o que a gente falou no começo, né? Que você tá falando. É, que não era um personagem blank slate. É você ali. Não tem muita história do cara. Mas até porque o cara era um clone que servia a uma função muito específica. Então como é que você ia dar uma grande história? Eu não sei, porque assim, toda a história você descobria pelos áudios que você tocava, sabe, esse tipo de coisa. E é, de novo, uma inspiração do System Shock também. Uhum. E por que o BioShock 2 não deu certo? Foi mais do mesmo? Porque é ruim. Bem ruim. Foi outra equipe, não, é outra equipe que trabalhou. O BioShock 2 não foi feito pelo pessoal da Irrational, foi outra equipe que fez, e eles fizeram, o Ken Levine não era a favor da ideia, eles fizeram só pra mamar, com perdão do problema, só pra mamar na teta do sucesso do BioShock 1 mesmo, entendeu? Porque pra própria Irrational, o sucessor, entre aspas, verdadeiro de BioShock é o BioShock Infinite, que foi realmente o trabalho deles. O BioShock 2 não foi o trabalho da Irrational. Movimento de história dos personagens bem mais profundo, realmente. Foi muito bom, foi muito legal. Só pra comentar uma coisa rapidinho, Jovem Nerd, eu entendo o que você está dizendo, mas eu já acho o contrário. Eu acho que o fato de não ter cutscenes, de colocar muito papel em você, eu acho que ele age em favor daquela coisa da mágica do BioShock, entendeu? Aquelas descobrir justamente o que tá acontecendo através de audiologs, não ficar cortando toda hora de cutscene. Ah, entendi. Nesse caso, pra mim. Mas é questão de gosto mesmo, né? E não acho que é um defeito do jogo, não. É só uma coisa pessoal minha mesmo. Uhum. De ter achado o personagem muito raso. Impessoal, né? É, não, tipo, sabe, aquele personagem antigo do Wolfenstein 3D, sabe? Assim, Portal também é assim, tem uma história do caralho, e você entra mudo e sai calado. Tem muita gente que não sabe nem qual é o nome da menina, né? E a Grados até sacaneia, ela fala, you mute freak, sabe? pode crer. E isso é parte do charme do jogo, então eu não sei do que eu tô reclamando, é coisa de velho. Tem um outro clássico que a gente precisa mencionar, que é o Deus Ex, né, cara? Então, o Deus Ex, ele acho que foi o primeiro FPS de grande porte que colocou toda essa mecânica de RPG, de você subir de nível, escolher árvore de skills e... Uhum. e melhorar crafting system, né? Tinha crafting system? Você podia fazer, melhorar seus equipamentos? Não lembro, mas ele tinha essa customização do avanço do personagem que normalmente em qualquer FPS isso não acontece, né? Sim. Não acontecia, né? Isso era uma coisa que você vinha do início ao fim dando tiro, só ganhava armas melhores. Não, nesse você podia escolher como você evoluía o personagem, como você ia colocar um implante no olho pra, sei lá, mirar melhor, o caralho e tal. Então, isso acabou. Hoje, tudo isso é normal em qualquer jogo, né? Mas esses caras... Não o Deus Ex Human Revolution, foi o Deus Ex mesmo lá, do ano 2000. Ah, o Antigaço, tá Antigaço, certo. Foi ele que incorporou ele. Foi o primeiro a ter esses elementos de RPG. A versão craqueada, rolava um bug que o cara não conseguia sair do barco na primeira fase. E aí os malucos iam pedir ajuda no fórum. Pô, não consigo sair do barco e tal. E todo mundo zoava porque sabiam que o cara era pirateiro, tá ligado? Caraca, eu acho que eu tô lembrando disso. Vocês notaram que até agora o Easy não falou de um Easy, jogo original? O Easy que fode o mercado. Saiu do Brasil pra foder o mercado de games brasileiro. E o Far Cry? Cara, Far Cry é uma coisa... É GTA de tiro. É GTA de tiro. O Far Cry é um playground para criança moderna. Cara, é uma coisa fantástica. Justamente, você falou GTA de tiro, né? O GTA em primeira pessoa. Até anunciaram que o GTA agora, a versão da nova geração, você vai poder jogar em... Pensei em primeira pessoa. Em modo primeira pessoa. Em primeira pessoa, né? Eu não sei se pega. Eu pelo menos, não tenho interesse nenhum. Já tiveram mods disso nos GTAs antigos pra PC e eu nunca me interessei. Acho maneiro o GTA como um jogo terceira pessoa. Mas o Far Cry 1 foi... Eu não joguei. Eu joguei 2 e o 3. O 1 também era uma ilha, é isso? Era um ambiente... É sempre um ambiente exótico. Natureza, isso, né? De natureza e mundo aberto, onde você decide a forma como você vai resolver as coisas. Mas o que eu posso dizer do Far Cry 2, que foi na África, né? Numa época que tava tendo muito filme sobre guerra civil na África e tal. Tinha filme do Nicolas Cage, teve o Jack Bauer, fizeram um filme de TV do Jack Bauer na África. Teve Blood Diamond, maluco. Blood Diamonds, exatamente, né? E eles fizeram nesse cenário, né? E você começa o jogo com uma doença, sei lá, malária, um negócio assim. Pode crer. Que você fica meio fudido. Você tem que arranjar remédio. Se você não tiver remédio, estiver no meio da missão, se você não tiver remédio, começar a ter ataque da doença e não tiver como se injetar, você morre. Volta no save point e se for. Eu achei muito maneiro esse elemento da doença no Far Cry 2. É tipo assim, eu gosto de jogo, e o Far Cry oferece muito isso, em que você pode decidir como você vai fazer a parada. Então, por exemplo, eu quero invadir aquela base pra criar um novo checkpoint, alguma coisa assim. Isso é muito típico dos jogos da Ubisoft, né? Eu adoro isso. Eles criam esses checkpoints que você invade, conquista e ele vira uma mini base sua. E libera mapa, outras missões secundárias. Eu acho muito maneiro esse sistema deles. Mas aí você fala assim, pô, eu quero invadir essa base. Mas pra invadir essa base, eu não tenho remédio. Então eu tenho que ir em outro lugar primeiro pra pegar o remédio, pra poder ficar tranquilo quando bater a doença aqui. Eu poder me injetar e salvar. Senão eu vou morrer no meio da missão, vai ser frustrante. Isso é assim, é um sistema de hierarquia de missões que é muito comum em jogos de RPG. Você faz isso pra poder fazer aquilo, pra poder fazer aquilo, pra poder fazer isso. Uhum. Só que nesse tipo de jogo, no Far Cry, você que cria a hierarquia, pela necessidade do personagem, do momento, entendeu? Né? Do momento. Então, assim, ele não tá dizendo que você tem que ir lá pegar essa arma, mas se você for lá pegar uma porra de um sniper com silenciador, você vai poder matar aquele cara naquela torre de longe e vai poder chegar mais perto dos caras sem ser visto. Entendeu? Eu acho muito maneiro da decisão, da progressão, da missão para o jogador, e o Far Cry é muito feliz nisso. O 3 foi muito divertido com aquela ilha louca, com aquele personagem, what is the definition of insanity? Todo mundo ficou repetindo isso durante um tempão. Eu lembro, cara. No 3 teve todo aquele clima daqueles filmes praianos, sabe? The Beach, o Hostel. Esses filmes que você é um bando de turista alegrinho e de repente você tá envolvido em... Pô, tinha a música do Quem Quer Ser o Milionário. Esses filmes, brother, esses filmes me deixou minha esposa com medo de visitar o Brasil quando tem um filme chamado... filme do Brasil, é verdade. Tem um filme chamado, inclusive, Turistas. O nome do inimigo, do bichinho do mal aí do Far Cry 3 é o Vaas. Vaas. Isso aí. Mas aqui, já que a gente tá falando em Far Cry, uma referência da galera que jogava, que tinha PC que conseguia rodar aqui no bairro, era a água do Far Cry por causa do gráfico, cara. É. Todo jogo que tinha uma água mais zoadinha, tá, cadê a água do Far Cry? Até bem depois dele, sabe? Verdade. Uma coisa que eu vi ser muito usada no Shadow of Mordor agora, esse negócio de você atirar uma flecha e libertar um monstro que tá numa jaula, isso é coisa do Far Cry, cara. Você tá na base e você fica, caramba, tem uma jaula com um tigre ali. Dá um tiro na jaula, solta o tigre, você... Tá vendo esse negócio de você construir a progressão da missão como você quer? Se você quiser, você pode entrar com a metralhadora lambendo todo mundo de tiro, ou você pode fazer esse approach mais furtivo, libertando bichos. É. Jovem Nerd, você pode tacar fogo na mata e acabar taca com o fogo inteiro. Na mata, cara, é muito legal isso, cara. Caraca, esse era... olha que o Alexandre aí, a favor do desmatamento. Tacar fogo na cara, mata é social, muito legal. O cara odeia os maconheiros. Não, não falei, cala a boca, que eu nunca falei isso. Ele, Afonso. É. Não, mas tem uma... No Far Cry 3 tem uma missão que você tem que tacar fogo na plantação de maconha. Aí, aí, é a sua favorita, pode falar, gente. E se tu ficar respirando a fumaça, tu fica doidão. Far Cry, acho que seja talvez uma das melhores junções de FPS com sandbox, né? E não é à toa que cada jogo que vem, o nego fica maluco e tal. Pô, não é à toa que no trailer da E3 do 4, a galera tava mandando aquela velha frase: estou jogando dinheiro no monitor e nada acontece. Pô, agora que tu vai poder montar elefante, acho maneiro. Sim. Um jogo que é um divisor não de águas, mas divisor de opiniões. Um jogo recente, Destiny, dos criadores de Halo, a Bungie. Tinha que fechar com Destiny. Com Activision por trás, né? Não é um FPS no sentido puro, né? Porque ele junta elementos de outros jogos, né? Inclusive elementos de RPG, de MMO, pra fazer uma experiência que não é tão comum de a gente ver no mercado do FPS, né, cara? Não é Borderlands mais sério? Eu não acho. Muita gente comparou no começo, falava que assim, é Halo com Borderlands. Né? Uhum. É um casamento de Halo com Borderlands. Eu acho que o foco do Borderlands é um pouquinho mais controlado. Eu acho que o escopo do Destiny é maior. Eu acho que o Destiny é um projeto mais ambicioso do que o Borderlands. Eu acho que o Borderlands é um jogo mais focado, mais centrado, entendeu? E eu acho que o Destiny, ele tem uma ambição de ser algo a mais. Ele tem a ambição de ser algo maior. Você sabe me explicar? Esse jogo custou $500 milhões, é isso mesmo? Que sim, não, então, não é. Isso aí... Com marca, né? Com marca. Isso aí, na verdade... É, calma, deixa eu só explicar. Muita gente fala esse número, isso aí não é custo de desenvolvimento do jogo. Esse custo é o custo total do projeto, certo, incluindo o marketing, inclusive projeto... Quando a gente fala de projeto nesse sentido, tá falando de cobertura do ciclo de vida do produto, tá? Então, assim, durante aquele planejamento que ele tem de 10 anos, tá? Esse valor. Ô Bruno, esse seu exemplo é tipo o cara fala: porra, comprei um carro e vou gastar 4 milhões. Mas ele tá considerando que ele vai gastar 10 anos de gasolina, IPVA e tudo. Exatamente, mas é isso. Uhum. Ele não pagou 4 milhões no carro, ele tá somando esses valores todos, falando assim: vou gastar com o meu carro X. Pneu e tudo mais. Pneu, é revisão, entendeu? É isso que é. Os 500 milhões não foram custo de desenvolvimento do Destiny, tá? De maneira alguma. E é um esse puta valor jogo, é o valor um puta total. Jogo, Alexandre. Então eu joguei um pouco, achei ok, não achei... Honesto, assim, honesto. É, achei... Uma decepção. Acho que você precisa encontrar amigos melhores pra jogar com você. Também acho. É porque eu joguei muito sozinho, acho que é meio sem graça, né, jogar sozinho. Então, a experiência do Destiny, a gente até discutiu compartilhada, isso. Compartilhada, ele fica muito melhor. O Destiny é um jogo que ele foi feito pra ser jogado com amigos, entendeu? Ele é um jogo que você... Ele foi todo trabalhado pra isso, você ter o seu grupo de amigos e fazer que ele aconteça daquele jeito. Ele foi feito pro co-op. Tanto que os DLCs dele têm foco em construir missões de co-op. Diferente de outros DLCs, por exemplo, de jogos como Battlefield ou como COD, que o foco tá em fazer mapas pra multiplayer, alteração de modo pra multiplayer. No caso do multiplayer competitivo, tá? No caso do Destiny, ele tá com foco no co-op. Então, ele foi um jogo, sim, feito pra essa experiência, né? Então, realmente, eu acredito que você jogar single player nele tira muito da experiência de você. Se você compra o Destiny achando que ele vai ser um FPS normal, pra zerar, você vai se decepcionar, porque o jogo é curtinho. A campanha em si, entendeu? Porque o foco do jogo não é esse. Ele não é um FPS simples e direto. Ele é um jogo que a gente tava mencionando. Ele é um jogo de assim, o gênero principal, digamos, é o FPS pela maneira como você joga, mas ele tem uma série de outros gêneros, assim, meio... É um MMO FPS. Isso, exatamente. Ele tem um pouco de MMO, tem um pouco de RPG e tal, tem aquele sistema de loot que é comum pra MMO. Eu acho que os jogos FPS estão tudo meio que indo pra esse caminho, cara. Não, mesmo eu não acho. Com elementos light de RPG, mas é, cara. Aquelas paradinhas... Pós-Destiny, talvez isso venha a acontecer, talvez, porque é uma coisa muito interessante. Eu acho que até antes, cara. Mas não, olha não. Só, o que acontece quando você tá no level 6, aí vem um amigo que tá no level 15? Sim. O que acontece quando você joga jogam juntos. O sistema balanceia pros dois lados os inimigos? Sim, ele traz os inimigos pra, pro equilíbrio dos dois. Então, então assim, faz diferença no final das contas você tá no level 15? Não, faz, lógico que faz. Pra você pegar armas melhores, então, pegar equipamentos melhores. Isso aí, mas você, por exemplo, se você tá no level 15, o teu amigo, pra você o bicho tem 300 hit points, pro teu amigo tem 30, pra você ele tá dando porrada no inimigo como se tivesse dando porrada no inimigo. Não foi isso. Não. Quando eu disse que ele nivela, o que eu tô dizendo é o seguinte, ele vai entender. Eu tenho um cara 15 e um cara 6. Qual que é o nível intermediário entre esses dois caras? O inimigo vai ser daquele nível. Tirar média aritmética? Não, mas aí se a média é 10,5, pro cara que é 15 não vai ficar muito fácil? Tem certeza que é média? Eu acho que não. Sim, porque é. Qualquer se coisa for média, cara, caga pros dois lados. Exato, também fica acho. Fica muito difícil pro cara de 6 e muito fácil pro de 15. O certo, assim, o que acontece, por exemplo, você não pode entrar em determinadas missões de co-op. Você tem um level cap. Você tem assim, essa missão é só pra quem tem level 10 pra cima. Se você tem level 6, você não pode entrar ainda. Sim, ok. Então você missões de level 6. Aí você chama o seu amiguinho de level 15 pra você fazer missões de level 6, 7, pra ele te ajudar e você passar rápido, upar rápido pra poder fazer missão de level 10, entendeu? É isso que na verdade, eu que expliquei mal. Porque como é que é assim? O que o Jurandir mencionou agora é importante. Quando você tá num grupo variado, as missões têm recomendações, inclusive a mesma missão pode ser jogada com níveis diferentes. Então ele vai falar assim, ó, essa missão normal, ela é nível 8, por exemplo. Mas se você quiser jogar, eu tenho um nível difícil, que é nível 15, por exemplo, e tenho um nível impossível, que é 22, por exemplo. Da mesma missão. E você tem, digamos assim, a margem de erro pra mais ou pra menos. Igual nas pesquisas, assim, 2 pontos pra baixo ou pra cima, daquele valor você pode jogar. Se você tá muito distante daquilo, você não pode nem entrar na missão. Entendeu? É, se você tiver com level 20 e a missão for 22, você consegue jogar. Você vai passar um sufoco desgraçado. Uhum. Mas você consegue jogar. Entendeu? Agora, se você tá numa missão que você é nível 20 e sua amiga é nível 6, quando eu falei de jogar no meio assim, você vai ter que escolher algum nível que ele possa jogar e você também. Então você nunca vai poder jogar lá pra cima pra ficar impossível pra ele e nem pra você vai descer, porque aí tem uma coisa que o sistema é inteligente do Destiny. É impossível você matar um inimigo com um golpe só sem ser um headshot. Então, por mais forte que você esteja, não tem um inimigo morrer com um tiro no pé, por exemplo. Ah, se eu dei um tiro no pé do inimigo, ele morreu, porque eu sou muito forte. Isso não existe. E são aliens com armaduras aí. Então você nunca vai estar forte demais pro inimigo a ponto de matar o cara com um tiro no dedão do pé, entendeu? Uhum. Nesse ponto ele equilibra. E aí, fora o controle das missões. Né? Agora, se você tá no modo que a gente chama lá, que é o modo de exploração, que aí você vai fazer a patrulha, na verdade, aí os inimigos, eles são do nível do local mesmo. Aí, por exemplo, se você é muito forte, os inimigos vão estar mais fracos pra você, porque é aquele nível deles no local mesmo, entendeu? Mas dentro de missão, você tem um nível pra escolher. É mais ou menos como um MMO mesmo. Você tem um mapa no World of Warcraft que os inimigos são level 30. Se você tá level 25, você vai passar mal. É isso. Entendeu? E outra coisa que é importante, o nível faz muita diferença por questões de armas, porque tem armas que só os níveis mais altos podem usar, por questões de habilidades, porque você tem... Por isso que eu tô falando que ele é muito diferente da estrutura. Quando o Izzy falou assim, todo jogo tem, não tem. O Destiny tem uma coisa que você escolhe classe de personagem e cada classe você pode escolher a subclasse de personagem. E aí dentro dessa subclasse, você leva os poderes... Subclasse. Vai descendo eternamente. Alexandre, tem um... Tu sabe o Left 4 Dead, assim, que a gente fala assim, putz, é frenético, é divertido e foda e tudo mais? O Destiny, ele tem as raids que são animais nesse sentido, assim. Uh-huh. Você que é nervoso, é tiro pra todo lado, você joga com 3 pessoas. Às vezes tem até raids de 6 pessoas. Cara, é uma loucura inacreditável, cara. É um jogo muito bom pra se jogar. Você sabe que level 5 menos 2... O que que é? O que que significa? É fazer isso de mago. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.